Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 5 de março de 2023, nós estamos aqui diretamente do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos, transmitindo o programa Vivência Espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtros, Solução em Saúde para Sua Água e Ponto Sul Veículos, Qualidade, Segurança e Garantia. Quem nos apoia também são os Centros Espíritas AAMI, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje, como já foi anunciado aqui, né? Nós estamos aqui com o nosso irmão, é o Tiago Borges, que vai falar sobre Anjos de Rua, né? Que é um trabalho que nós temos aqui na nossa região. E o bate-papo é sobre isso hoje. Eu acho que tem muitos assuntos para tratar sobre isso. Perguntar como é que surgiu, né? Perguntar como é que atua. Saber de outros que atuam por aí também na região, como é que está funcionando. Rodrigo, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos vivencianos. Quero agradecer aqui também as rádios que estão conectadas conosco. A gente tem a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul e a São Francisco de Tobias Barretos, Sergipe, conectados conosco. Então a gente já deixa aí o alô para os ouvintes que estão conectados. No YouTube, a gente está no YouTube da Web Rádio Sementes de Amor, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, Campo Grande, e também, além do Twitch do Vivência Espírita, na TV Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina, pela Web TV, né? Que não é YouTube, que transmite diretamente. Então a gente agradece aqui, já tem bastante gente participando, a gente já tem aqui a Fabíola Pasolini mandando bom dia, família vivenciana, o Aécio já tá ligado aqui. Depois a gente tem que contar um caso do Aécio aí que aconteceu no programa Crianças do Século XXI, que ele falou para não contar para ninguém, mas depois a gente conta aqui. ele falou, não vai falar isso ao vivo, hein? Não, a gente não vai falar, pode ficar tranquilo. Só durante o programa aqui a gente não conta pra ninguém. A Tina Neca, mandando bom dia. O Rodolfo Alexandrino, Vilma Matias, mandando bom dia. Sueli Castelo, a Vilma Tereza Matias aqui também. A Vilma de Lima, lá de Leme, hein? Vilma Aparecida Siqueira, Cândido de Lima, isso, Rui? Tá certo? Um grande abraço, pessoal lá de Leme. Legal. Então, agradecendo a todos aqui, a Valéria Plezan também tá aqui, mandando bom dia, essa linda família vivenciana, bom dia a todos que estão na rádio e aos que estão conectados nela. Um lindo domingo a todos. O Forcato, o João Ramalho, a Marta Mara lá, Paulo de Tarso em peso aqui, né? Falando em Paulo de Tarso, quem tá aqui do meu lado também é o Piero, que tá em treinamento aqui, olha só. Manda um bom dia aí. Bom dia, gente. Bom dia, queridos ouvintes. Um excelente programa a todos. É o novo trainee, é isso? Justamente agora que ele assumiu uma função nova no Banco do Brasil, né? Não é no Banco do Brasil, né? Então tá. Agora ele subiu de promoção lá e agora ele botaram... Aqui ele foi rebaixado para estagiário. Isso é contramão, né? Lá eu subi e aqui eu desci, mas aí faz o equilíbrio, né? A balança. É assim, Quanto mais a gente sobe lá de lá, a gente desce lá de cá, né? Mas a gente cai na real, né? Então, a gente agradece aí a todos que estão participando. A gente vai comentando mais durante o programa. Aqui a gente tem a Maurícia Fernandes mandando bom dia. O Milton Baruel aí, ó. Milton Baruel mandando vivência. Vivencianos, um abraço fraternal ao amigo Thiago. Um ótimo domingo a todos. A Marta Mara também, ó. Querido amigo Thiago. A Camila Salontai. Ontem ela me chamou a atenção, é. Falou: eu pedi para o Rodrigo falar aqui o meu nome. Meu Deus. Salontai. Salontai. Tá? Salontai. Salontai. Não, não vai errar mais, hein? Tá bom, não vou errar mais. Então a Camila mandando bom dia. Camila Salontai, como é que é? Brincadeira. Salontai. Edson Andrade mandando bom dia aqui. Vilma Torres, que está todo domingo conosco, mandando bom dia. Nadir Paulino, Alci Tolantino, um ótimo domingo a todos. E obrigado, então, passando para o Carlinhos. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Só, Carlinhos, só para complementar aqui também, que o Rodrigo abriu o Vivência. Sim. E a Maria Auxiliadora do Anjo Ismael entrou aqui também, o Aécio, o Marcos Sugai, lá de Santos, e também a Fofinha, lá de Aracaju. Estão aqui. Legal. Conosco aqui, também. Aqui também está Rubem de los Santos, lá do Uruguai. Rubem de los Santos, do Uruguai. Bom dia, Piero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler uma mensagem. Minutos de reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 71. Um abraço é uma fonte geradora de energia. Quem quiser viver a vida com muita alegria, o abraço é a receita para o nosso dia a dia. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa Vivência Espírita. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, respirando profundamente e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã abençoada de mais um aprendizado sobre a caridade do Evangelho de Jesus com nosso querido irmão Tiago Borges, que vai nos falar hoje sobre anjos das ruas. Vamos envolvê-lo com muito carinho para que ele possa nos transmitir tudo o que preparou. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Anjos das Ruas. E nós estamos aqui com o Tiago Borges, que é educador social lá da Prefeitura de Jacareí, é voluntário da Fraternidade Paulo de Tarso, fundador do grupo de ação social Café do Bem em São José dos Campos e é espírita há 25 anos. E ele está aqui acompanhado do seu pai, do Sérgio Borges, que é grande ouvinte do nosso programa, inclusive a sua esposa, nossa querida amiga Sandra, que desencarnou há pouco tempo, era também nossa ouvinte assídua. Bom dia, Sérgio Borges. Bom dia. Bom dia. E bom dia, Tiago. Olá, bom dia a todos. Eu queria primeiro deixar um bom dia aqui para toda a Fraternidade Paulo de Tarso e para todos os amigos ouvintes aqui hoje, né? E um abraço especial para a 31ª turma de EAE, né? Do Milton, assinado Paulo de Tarso. Um forte abraço a todos. Paulo de Tarso está em peso aqui, hein, Rui? É, bacana. Peso, pô. Não, mas ontem nós tínhamos bastante gente lá porque foi eleição dos membros, de uma parte dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Eu sou presidente, ainda sou presidente do Conselho Deliberativo. Nós tivemos, tinha muita gente. Então, nós fizemos uma grande propaganda para o pessoal ver o Thiago hoje aqui. Então, está todo mundo participando aí. Bacana, tem bastante gente aqui participando. Então, tudo bem. Então, um grande abraço a todos lá do Paulo de Tarso, que ontem foi uma tarde muito festiva, com café muito gostoso, melhor que o café aqui do Vivência, mas está muito gostoso o café. Bom dia, então, Thiago. O que você pode dizer para a gente desse grupo de ação social Café do Bem em São José dos Campos? Olha, primeiramente, né, eu queria estar dizendo aqui que como tudo isso acho que começou, né? Acho que aproximadamente há 15 anos atrás, eu estava acho que desempregado e eu era, né? Eu prestava vários concursos. Assim, é uma história até bem interessante essa. Estudava bastante, assim, tudo mais. Só que aí teve um período que apareceram dois concursos. Né? Assim, tipo, um concurso para a área da assistência social, né? E um outro concurso assim, para uma outra área mais distante. Né? E aí, assim, a gente pesou na hora, né? Assim, viu os prós, os contras, né? E ficou empatado. Até que eu pedi, né? Digamos, um auxílio, né? Assim, pro meu guia. E eu resolvi jogar na sorte. Né? Eu peguei, acho que uma moedinha, literalmente, e fiz cara ou coroa. E saiu para eu trabalhar na assistência social. E eu fui. Chegando lá, tudo se transformou. Porque eu comecei a trabalhar diretamente com população de rua, né? Que popularmente as pessoas chamam de moradores de rua, né? E antigamente, assim, antes assim, desse trabalho, assim, para mim, eles eram totalmente invisíveis, né? Assim, eu não notava assim, a presença deles, né? E com esse trabalho, o meu olhar mudou totalmente, né? E aí, assim, depois de tantos anos assim, fazendo esse trabalho, assim, aprendendo, né? Alguns anos depois, a gente começou uma turma lá no Paulo de Tarso, a 31ª turma das Escolas de Aprendizes de Evangelho, né? Assim, do Milton. E assim, a gente meio que bolou assim, um grupo para cuidar das pessoas em situação de rua, em São José dos Campos, né? Que é o Café do Bem. Inicialmente, assim, começou com 5 pessoas. Né? Assim, hoje o grupo tem mais de 30 pessoas. E o objetivo, né? Assim, são vários. Assim, tipo, o objetivo não é só você chegar e dar assim, um alimento na rua. Né? Assim, porque isso assim, tem muita gente que faz. Né? A gente tenta assim, cuidar de várias formas. Até assim, com orientação, né? Assim, com orientação assim, de Bolsa Família, de outros assim, benefícios que eles venham ter, né? Que eu aprendi graças a esse trabalho que eu fiz lá em Jacareí, que eu faço em Jacareí, que eu prestei o concurso, que eu joguei no Caro Coroa, né? E o Café do Bem hoje, assim, o Café do Bem foi fundado, se eu não me engano, em julho de 19, né? E ele tá, assim, até hoje firme, né? A gente tem, acho que várias histórias de sucesso também que eu vou estar contando aqui também para vocês, né? Mas tudo começou há 15 anos atrás num cara e coroa. Uhum. Né? E hoje a gente está com esse trabalho gigantesco. Assim, tipo, a gente atende 100 pessoas assim, na rua, assim, com lanche, com roupas, com várias coisas, né? E alcança praticamente o centro da cidade toda. Só não vai nos bairros ainda porque a gente não tem braços para chegar nos bairros. Mas o objetivo é futuramente, né, assim, tá alcançando mais pontos, né, da cidade. E esse café é de manhã? É de manhã, assim. Inclusive até tem um pessoal lá trabalhando hoje, né? A gente realmente, assim, geralmente se encontra às 7 da manhã lá no Paulo de Tarso e sai para as ruas. É domingo? É domingo. assim, tipo, é um domingo sim e um domingo não, né? É, e geralmente sai para as ruas assim, umas 8 horas, 8 e meia. É, e lá no Pautel, também na segunda-feira, quando eu vou lá trabalhar, isso, tem um pessoal que está sempre lá fazendo sanduíche. É, tem um pessoal também lá da segunda-feira, que é o, é, né, assim, que são os Mãos Iluminadas, que eles fazem assim, basicamente assim, esse serviço de refeição também, só que é na segunda-feira à noite, né? Sim, é segunda-feira à noite. E tem também aquele trabalho que vocês fazem, de arrecadar leite em caixinha para o Hospital Francisca Júlia. Isso, assim, tem um trabalho assim, muito bom, assim, que eles, né, estão pedindo, né, é, assim, várias doações assim, de leite, né? E lá também tem outro trabalho, que é o Colo que Acolhe, assim, da Maurícia, né? Que ajuda assim, as famílias, assim, gestantes, assim, tudo mais, que é um trabalho muito bom também. É, eu sempre, quando estou num aperto aí, eu recorro a Maurício para arrumar um enxoval para as crianças. A Maurício crianças. É ótima, nossa, ela é. E vem um enxoval aqui, enxoval que dá para quase um ano para a criança lá com fralda, com roupa, é, de vários tamanhos, para que as pessoas possam cuidar daquelas crianças. Né? Exatamente, né? Então. E mais a cesta básica, que todo mês também é distribuído cestas básicas. A cesta básica, assim, tipo, é um trabalho muito grande que a fraternidade faz, né? É, eu até participei, né, assim, de um, que a gente chegou no Rio Comprido, do lado de São José, né, assim, porque assim, o bairro tem assim, o lado de São José e o lado de Jacareí, né? E, se eu não me engano, assim, na época que eu fui, foram, acho que, distribuídos 80 cestas básicas, assim, se eu não me engano. E junto com as cestas básicas, assim, vai um trabalho, acho que espiritual, assim, com as famílias, assim, de oração, né, e de aconselhamento, né? E é um grupo, assim, que também geralmente tenta se alcançar, vai além da entrega da comida, assim, eu acho que isso que é o mais importante, né, é, assim, vai nas orientações, assim, vai na conversa, assim, no atendimento, né, porque às vezes, assim, tanto, né, assim, esses grupos, assim, os grupos assim, de ação social, assim, sabem, é, assim, não só com as famílias mais carentes, né, mas a população de rua mesmo, assim, às vezes, assim, eles só querem só um pouco de atenção. Né? É o atendimento fraterno, né? É o atendimento fraterno, exatamente. É. Né? Assim, legal. Muitos, às vezes, assim, eles nem... Assim, a comida, às vezes, até eles não importam tanto. Né? É, e ontem também fiquei sabendo que, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, uma pessoa, ele assassinou a companheira lá perto de casa. Deixou duas crianças pequenas e quem está cuidando dessas crianças é a avó. Só que a avó também não tem recurso. E a Marta me falou assim, desde aquela época nós estamos, todo mês a gente leva comida suficiente com bastante leite para as crianças. Porque ele deixou uma criança com 8 meses de idade. Nossa. E deixou outro menino com 2 anos. Então até hoje a Pau de Tarso cuida dessa pessoa. E é muito bacana o trabalho feito lá pelo pessoal do Pau de Tarso. Né? É, e é um trabalho que já vem já há anos, né? Há anos. E é um trabalho que alcança muitas famílias. Sim. Muitas pessoas em situação de rua, né? É, e é um trabalho, assim, que as pessoas fazem, assim, de coração, né? Ninguém vai lá, acho que obrigado, assim, ninguém vai lá por favor. As pessoas vão, assim, de coração, né? Assim, até mesmo aqui no próprio, né, acho que no Café do Bem, por exemplo, domingo, às 7 da manhã, quem vai é porque, né, assim, gosta mesmo, assim, quer ajudar, né, assim, então, a gente só fica feliz de ver, assim, uma casa, né, com tanto trabalho, assim, e as pessoas fazendo de coração mesmo. É, além dos cursos que são dados lá no podcast, né? Bem, mas tudo bem. Vamos falando aqui que a Regina Lisa também entrou ligadinha aqui, mandando um abraço para todos, o Barbosa da Framan, colocou aqui a agenda lá da Framan, e o Ari Rangel, entrou aqui, nosso irmão Ari Rangel de Taubaté, está fazendo uma colocação aqui, está dando um bom dia, excelente programa a todos, gostaria de perguntar o seguinte ao Tiago, certa vez em uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho reconhecido com os moradores de rua, e ele disse, nessa entrevista, que mais do que esmola que são oferecidas aos moradores de rua, a atenção que se dá a eles é muito mais importante, já que eles sofrem a indiferença da invisibilidade. Vocês também percebem isso nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí em São José dos Campos? Parabéns e um grande abraço. Olha, assim, realmente nós percebemos isso, né? E até isso que é uma das bandeiras até do Café do Bem, essa atenção, acho que diferenciada, né? Assim, a escuta assim, qualificada assim, tem que ter, acho que, o tempo todo. Né? Assim, porque, assim, é uma coisa que eu falo muito. Assim, eles conseguem assim, muitas coisas assim, nas ruas. Né? Assim, dinheiro, comida. Só que uma conversa é muito difícil assim, deles conseguirem. Né? E uma conversa, até para quem está, acho que, alcoolizado, porque quando você está, acho que, alcoolizado, que as suas carências aparecem mais, né? E é muito difícil, assim, você manter assim, uma conversa, assim, nesse ritmo, né? Então, se você, assim, eu acho que mais vale, acho que a caridade maior é essa. Você parar, ouvir essa pessoa, conversar com a pessoa e digamos assim, tentar chegar nela, assim, de outras formas. Né? Se, por exemplo, assim, só um pouquinho só de uma história, se, por exemplo. Teve uma situação, né, assim, de um rapaz, assim, que ele tava, acho que um pouco alcoolizado, né, e ele tava com dificuldade de transmitir, assim, a vontade dele de se internar, né, até que nós chegamos ao local e depois de 40 minutos de conversa, 40 minutos, gente, de conversa, assim, ele expressou pra gente, assim, digamos, que ele já não aguentava mais estar assim, ficando na rua, né? E aí a gente explicou pra ele, assim, como que funciona tudo, né? Porque se foi uma coisa que esse trabalho meu lá em Jacareí permitiu ter, assim, que é esse conhecimento, assim, de toda a rede, né? Assim, de toda a rede pública, do que tal cidade tem, do que não tem. Nós ligamos pro apoio social, e ele foi encaminhado assim, para essa clínica. Né? Então, assim, tem certas coisas que você não vai ouvir assim, de uma hora para outra. Tem que se formar o vínculo. Tem que ter o vínculo. A gente sai nas ruas, assim, as pessoas sabem quem nós somos, assim, chama assim, pelo nome. Né? Então, isso assim, eu acho que é fundamental. Tiago, e o perfil desse pessoal? Assim, dá para traçar um perfil? Em que sentido, assim? Não, se, por exemplo, tem bastante, muitas mulheres, então, idade, o que, por que que eles estão na rua, assim? Tem, ó, assim, vamos começar assim, por épocas, tá? Uhum. Nos anos 90, a questão das drogas não era tão pesada, né? As pessoas que estavam nas ruas, assim, geralmente era mais essa alcoolista, uhum, né? Não tinha essas drogas, né, assim, mais fortes. De uns 10, 15 anos para cá, isso mudou. Você tem mais usuários de drogas, né, que você consegue perceber assim, por sinais que eles dão. Assim, marcas no dedo, assim, o olho. Né? E a faixa etária, nos anos 90, assim, era mais idosos. Agora são mais jovens, de 21 a 40 anos, que tem nas ruas, né? E são mais usuários dessas substâncias psicoativas mais pesadas, né? E mulheres, tanto aqui em São José quanto lá em Jacareí, é no máximo 5%. No máximo. Uhum. Não passa disso. Então, por exemplo, hoje a gente pode encarar que a maioria mesmo é drogas, né? Porque antigamente muita gente abandonava e gostava. Tem gente que gosta de morar na rua. Eu acho que 95% drogas. Uhum. 95%. Assim, 5% só por vários outros assim, motivos. Assim, por exemplo, assim, mais uma história nessa que eu vou contar. Uhum. Em 2011, a gente estava lá em Jacareí trabalhando, né? E apareceu lá um senhor para conversar com a gente. Só que esse senhor, assim, nós percebemos que ele se expressava muito bem, né? Assim, era muito educado, assim, deu para notar assim, uma inteligência, acho que até, digamos que acima da média nele, né? E assim, tipo, ele estava assim, viajando assim, de cidade em cidade, assim, tinha passado por São José, por Taubaté, chegou em Jacareí e estava indo para São Paulo. Ele só queria passagem para São Paulo, mais nada. Assim, ele estava na rua fazia 2 anos, e só queria isso. Aí nós levamos ele para conversar com um assistente social e para dar a passagem. Tempos depois, nós somos, assim, nós descobrimos que ele era. É um ex-trabalhador, né, assim, da área jurídica do Rio de Janeiro, que não deu conta porque perdeu esposa e filha no acidente de carro. Ele não deu conta, assim, da situação, acabou, assim, saindo para as ruas. Eu acredito que, né, assim, que ele, assim, deva ter, né, assim, deva ter tido, assim, um leve transtorno mental, porque ele não usava droga nenhuma, não bebia, e foi viajar pelo mundo, assim, parou na rua por causa disso. Ele não se perdoou, assim, com a história, né, e seguiu adiante. Tiago, eu perguntei porque em São Paulo, quando a gente vê muito dessas reportagens, a gente vê muita gente ainda que... A gente vê famílias, né? Famílias lá dentro de um barraquinho ali, que foi feito ali de saco plástico de lixo, aquelas coisas. Família inteira, que a pessoa tem até trabalhar, trabalha às vezes, né? E tá na rua. Mas é outra coisa que eu queria perguntar para você, assim... Então, se a gente está vendo a maioria desse pessoal hoje em dia que está ligado a drogas, né? Inclusive está aparente, né? A gente passa ali perto do Vila Velha. É Vila Velha que a gente tem o um restaurante ali? É Vila Velha que chama? É. Vila Velha, né? Vap, né? Ali, aquela rua ali, está lotado de gente usando drogas, né? Ali. Então, o que está faltando, será, Thiago, assim, para poder ajudar mais essas pessoas a tirar dali? Porque São Paulo, digamos assim, que a Cracolândia, parece que deu uma mexida na Cracolândia, espalhou por São Paulo quase todo, naquela região central inteirinha, fora ali, Vila Mariana, Aclimação, que já está bem mais longe do centro, e lotado de gente com problema de drogas, né? Sim. O que está faltando? Porque pegar na marra não pode pegar para internar, não, né? Não pode. Não, eu estou perguntando para você, usando também a sua experiência como assistente social, né? Sim. Assim, não pode pegar a força, né? Porque tem leis que proíbem, né? Assim, a grande questão é que não é só uma coisa, assim, que vai resolver tudo isso, né? Assim, tipo, acho que eu acredito que é uma série de fatores. Assim, envolve até, acho que a economia até do país. Isso, né? Mas pra gente começar a sonhar com algo, né? Assim, melhor pra essas pessoas, pra essas famílias, assim, tipo, eu entendo que deveria haver se já não tem, né, que tudo depende, assim, da escala que o trabalho acontece, mas eu acho que, como a questão primordial são, assim, o uso de substâncias psicoativas, assim, eu acho que deveria ter, assim, um trabalho fortalecido da saúde com assistência social, segurança pública, né, uma série de ações para tentar minimizar isso. Eu não sei nem se resolveria para curto prazo, talvez a longo prazo. Né? Para tentar, acho que, minimizar isso. Nesse, lá em Jacareí, assim, nós temos um trabalho muito interessante, que foi até treinado até pela abordagem social lá de Jacareí, né? Assim, que é o consultório na rua. O consultório na rua faz esse trabalho nas ruas de conscientização para as drogas. Aqui em São José não tem isso, né? Então, assim, tem que haver, acho que, um trabalho conjunto de todas as políticas públicas para a gente começar a sonhar com isso. E eu vou além, não só, acho que, as políticas públicas, mas os grupos de ação social também podem ajudar. Assim, o Café do Bem já faz isso. Assim, o Café do Bem, assim, por exemplo, tem coisas que certo usuário que está na rua não vai falar para um trabalhador social, que tá lá, ó, de uniforme com crachá. Eles se sentem mais à vontade de falar para esses grupos, né? Porque o vínculo já é maior, a informalidade já é maior, né? E assim, eles soltam muito mais coisas pra gente, né? Então, assim, o ideal é trazer todo mundo para trabalhar junto. Saúde, educação também, assistência social, segurança e os grupos de ação social. Tiago, deixa eu fazer outra pergunta, assim, meio crítica, não é crítica minha. A palavra que eu estou usando é errada, assim, bem assim. Polêmica. Isso. Polêmica. Vocês devem ouvir de muitas pessoas assim: quanto mais vocês saem aí para dar café, ou para dar almoço, ou para dar marmita, incentiva mais esse pessoal a ficar na rua e não sair de lá de jeito nenhum. Isso deveria ser. mas não é. Sabe por quê? É o café do bem usa as refeições para se aproximar, para chegar perto da pessoa e para criar o vínculo. Depois que nós fazemos isso, a gente tenta ajudar de várias formas. Assim, teve uma garota grávida que a gente conseguiu tirar das ruas, conseguiu assim, uma casinha para ela e com doações assim, mobiliou toda assim, tipo, a casa dela. Né? Uhum. E várias outras coisas. Assim, por exemplo, se um usuário chega para mim e fala assim, olha, assim, eu tô a fim de ir para o abrigo, o pessoal que está na rua já pega o telefone e liga para o apoio social. Né? Então, assim, digamos que a refeição é só uma estratégia que a gente usa para se aproximar das pessoas e para formar o vínculo, né? Que é, acho que, o fundamental nesse trabalho. É, e tem umas coisas que são meio idiotas, né? Quando tem certas pessoas que não sabem o que está acontecendo. Nós temos também lá na AME, por exemplo, eu trabalho, como tem quase todos os centros aqui em São José, eu trabalho com gestantes carentes, né? Sim, sim. E esse trabalho de gestantes carentes, uma vez uma pessoa conversando comigo, ele falou, ah, vocês estão incentivando essa mulherada lá. Quanto mais vocês ajudam, mais aparece mulher grávida lá para vocês ajudar. E as mulheres saem aí arrumando filho para tudo quanto é lado e vocês depois apoiam. Eu falei, bom, a gente pode criar um grupo também, pode ser assim dirigido por você como presidente, para a gente sair incentivando a todo mundo a abortar. Você acha melhor? Não, mas aí é que eu falei, não. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Você acha legal você sair por aí mandando todo mundo abortar? Falei, não, mas aí não. Eu falei, então, a outra ponta é você ajudar. Não interessa quem está lá, apareça com grávida, se é mulher, se é casada, se é solteira. O problema, ninguém está julgando quem que é a pessoa. A gente está querendo ajudar de alguma maneira e você está incentivando a pessoa a ter a criança. Ao invés de você incentivar a pessoa a abortar, por exemplo, só porque a pessoa não tem condições, né? Aí ele ficou quietinho. Talvez ele tenha mudado a opinião dele. Mas, Jorge, uma vez nós fizemos um trabalho mediúnico, aí veio, nós perguntamos, fizemos essa pergunta para o espírito que está comunicando, ele falou, olha, o que está acontecendo, que nós deveríamos ter uma certa quantidade de gente nascido aqui no nosso planeta, mas tem muita gente que não quer ter filho, tem muita gente que procura evitar os filhos, mas essas crianças têm que nascer. Então, ela nasce com pessoas humildes, nasce com pessoas simples, para justamente para cumprir aquela tarefa que tem que ser feita. Eu pensei bem, falei, puxa vida, é uma verdade. E, né, nós tínhamos uma menina ali na Seara Bezerra de Menezes, onde eu trabalhei durante 10 anos lá como voluntário. Ali tinha uma moça que tinha 7 filhos, cada filho de pais diferentes. E daí, como é que nós vamos fazer? Né? O que vai se fazer? Porque até essa evolução, porque a gente percebe que as pessoas que é muito voltado para sexo, ela ela atrai muitos espíritos inferiores. Né? Então é um problema, não é fácil sempre resolver. Simplesmente vamos proibir a pessoa de ter filho. Né? É a questão da loucura também, né? Acaba desencadeando para isso. Mas só antes da gente dar continuidade, bate-papo, queria comentar que a gente está com os telefones abertos, né? Então a gente está aí com o telefone 12-3921-3009. Hoje a gente vai sortear o livro do Tiago, que a gente vai falar aqui. Vou até pedir para ele mostrar aqui o livro para a gente. Deixa eu colocar aqui na imagem, né? Que é Anjos das Ruas, né? Que é o título do programa de hoje, do bate-papo de hoje. É o título do livro dele, Tiago, aí. Histórias e guia técnico de abordagem nas ruas. Então, a Kombi é legal demais, a Kombi. A Kombi. Muito legal, né? Então ligue aí pra nós, ó. Vamos botar o Tião pra trabalhar. Vocês estão vendo o Tião aí? Manda um tchauzinho aí, pessoal. Fala, ó, ligue pra nós aí no telefone 12-3921-3009 pra colocar o Tião pra trabalhar e diga o seguinte, ó. Quero participar do sorteio do livro do Tiago e a gente vai falar um pouquinho mais do livro daqui a pouco. A gente também está com a enquete, já tem uma enquete que a gente colocou aí, perguntando, você já participou de algum trabalho social com moradores de rua? Então deixa a sua opinião, então participe aí, mas para ganhar o livro tem que ligar aqui no telefone, então 12-3921-3009, dizendo, ó, quero participar do programa. Ó, já tem gente alguém ligando ganhou, aí, né? Ó. É. Tá já ganhou, não. É, esse aí vai ficar o nome para o sorteio. É, vai, a gente vai sortear daqui a pouco. É, só para falar também, nós estamos falando assim de assistência, de alguma maneira, né? O Aframan, é, a Fraternidade Maria de Nazaré, né? Nosso centro espírita aqui, que fica ali no, na Vila Industrial, eles fazem uma consulta médica gratuita, tanto de clínica geral como de cardiologia. Né? Somente para quem não tem convênio. Então, se você tem convênio, não apareça lá não, por favor. E também, se mentir é pecado. Não pode mentir que não tem, né? É, agendamento pelo telefone. Vou passar o telefone para vocês. É 12, né? 99127-3549. Falar outra vez. 99127-3549. Está aqui também, tá aqui também no nosso WhatsApp aqui do Vivência Espírita, o cartazinho. Então, todos com máscara, né? Aquelas recomendações de sempre. É, e o agendamento para março está aberto, né? Ô Jorge, eu queria agradecer a participação da Helene de Carvalho Oliveira, a Soraí Luz, Silvana Ronk, a Soraí Luz é de Araruama, Rio de Janeiro, Silvana Ronk, não sei de onde é, Fernanda Cassal, de Jacareí, Natália Lopes, Rosângela Costa, Benedito Figueiredo, Enio de Azevedo Maia, Vicente de Paula Teixeira, Rose Araújo, Rivail Miller Veiga, lá de Itaberá, José Ari Amorim de Moura, de Natal, Rio Grande do Norte. Um grande abraço para o Ari. Célia Mintes, a Gisele de Lacerda Veiga, lá de Itaberá também, Luiz Carlos Forcato, Luiz Victal, e o Aécio César tem uma pergunta para você. Vamos deixar a pergunta para a volta? Quando voltar agora, a gente... Ô, Rodrigo, vamos entrar no... colocar uma música agora, fazer um intervalo? E aí, quando a gente volta nas perguntas também, para não ficar muito em cima depois. É, porque tem a pergunta do Forcato. Isso, a gente faz a do Forcato e faz a do Aécio na volta. Mas vamos colocar aqui a música... Opa, tá aqui a música que nós vamos colocar agora. Vai ser a música Canção da Sopa com Carlinhos Conceição. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Aí, minha irmã, vai uma sopa aí, meu irmão. Quem tinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água refresca, um pedaço de pão. Água refresca, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Legume cascado, panela no fogo, paz e alegria, labor abençoado. Dois lados da vida, duas dimensões, mexendo a alquimia da boa vontade. As meninas cortam, obreiros vigiam, e em nome de Deus é Jesus quem tempera a sopa do bem com o divino sal da terra. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz, pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz, pra quem dá e quem recebe. Não estou dando aqui nada de meu, é do alto que esse amor procede. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz, pra quem dá e quem recebe. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vim em nome de Jesus, é dele que emana a luz, pra quem dá e quem recebe. noiva e minha irmã. Vai uma sopa e meu irmão. Quem tinha como abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão. Água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. A gente queria comunicar, né, a quem não soube ainda, que na terça-feira, né, desencarnou o nosso grande amigo João Luiz Cassal, lá de Jacareí, que era da casa da Marcela. O João Luiz, muito conhecido na cidade de Jacareí, também ele foi o responsável pela parte material da casa da Marcela, digamos assim, que quando a Fernanda recebeu a tarefa de desenvolver esse trabalho de consolação junto com a Marcela, que é a filha, né? Que é a mentora dela. O lado físico coubeu ao João. Então o João cedeu a casa dele lá, muitos e muitos anos. A casa da Marcela foi. O trabalho da casa da Marcela foi realizado na própria casa do João, ali no Jardim Santa Maria. E depois, a questão de 3 anos aí, ele, com muito esforço, conseguiu comprar um terreno e conseguiu construir lá no Parque dos Sinos, a nova casa da Marcela. Então, João parte para a pátria espiritual, a gente fala de cabeça erguida. Ele cumpriu, deixou um legado aqui para todos nós, que foi a casa da Marcela. Grande responsável por isso. Então, quer falar alguma coisa, João? E a Fernanda me falou que no domingo ele ouviu o nosso programa inteirinho, uhum. Que faleceu na terça, né? Ah, sim. Ele estava meio debilitado já há algum tempo, né? Com muita dificuldade, assim, para dar prosseguimento no tratamento, porque não estava dando certo. E aí a espiritualidade resolveu levar o João aí na terça-feira, de terça para quarta-feira. Então a gente deixa um grande abraço para a Fernanda, grande abraço para Doli, esposa do João também, e para todos os familiares. Então a gente se despede dele, mas na certeza de que o plano espiritual também está recebendo um grande trabalhador. Tudo de bom a toda a família. Ô Tiago, eu tenho uma pergunta do Luiz Carlos Forcato para você. Há uma estatística de pessoas que devido a esse trabalho conseguiram deixar a situação de rua? Tem sim uma estatística, né? Mas isso varia de cidade para cidade, né? Porque os casos são diferentes nas cidades, né? Para ser sincero, né, assim, com todos, acho que infelizmente são mais os casos que não houve sucesso, que as pessoas continuam nas ruas, né? Mas tem uma estatística que eu considero até boa, assim, de sucesso, né? De 40% a 30% de sucesso. E as cidades, né, assim, que podem dizer melhor, né? Assim, São Paulo, assim, deve ter uma estatística, acho que menor do que essa que eu falei, né? Porque tem a concentração de pessoas de rua são maior lá, né? E o trabalho também, assim, a cidade, acho que é muito grande, tem mais pontos para chegar, mas tem uma estatística, assim, que se eu não me engano, acho que em Jacareí, em São José, acho que é basicamente isso, os 30% de sucesso, que as pessoas saíram das ruas, né? E hoje conseguem ter uma vida digna, assim, de trabalho, combatendo, acho que, o uso de substâncias psicoativas, né? A gente, assim, graças a Deus, consegue ver isso, principalmente nessas cidades do Vale. Tá. O Luiz Vital mandou um bom dia a todos e o Aécio César tem uma pergunta. Mesmo sendo necessitados de uma cesta básica, contendo, entre outros produtos, a moralidade e a espiritualidade, O que nos impede de nos tornarmos também anjos de rua? Bom, antes da gente falar e responder a pergunta, que aí dá tempo do nosso entrevistado ir pensando aí na resposta, né? Deixa eu contar o caso aí do Aécio. O Aécio sempre participa aqui com a gente, Thiago, e sempre manda umas perguntas assim, bem cabeludas, assim, né? Umas perguntas bem, bem difíceis assim, para os nossos entrevistados. E ele fez uma pergunta no Criança Século XXI, que é de sexta-feira aí com o Marcelo, com a Carmen, né? E aí ninguém sabia responder a pergunta, nem os apresentadores sabiam responder a pergunta. Lúcio aqui falou, nossa, eu acho que eu não sei responder essa pergunta não, né? Pediram para ele responder, ele também não sabia. Não, aí você vai vendo. O entrevistado era médium, né? E os entrevistados também falaram, não, nossa. Aí o entrevistado era médium, ele falou, ó, tem um espírito aqui se manifestando, dizendo que quer responder a pergunta. Posso dar a manifestação e responder a pergunta? Aí o Marcelo continuou, né? Fez tudo, aí ele deu uma manifestação, o espírito respondeu a pergunta. Beleza. E o Aécio ficou impressionado. Ele ficou impressionado. E pro Aécio ficar impressionado. Porque ele sabe muito, né? Ele estuda bastante, tem uma coluna no nosso site, o Aécio. Ele faz a pergunta pra ajudar mesmo o programa e tudo mais. Mas ele falou pra mim, ó, não conta pra ninguém lá, não, pode deixar, não vou falar ao vivo. Que você ficou impressionado com a resposta do espírito ao vivo. Então aqui é espiritismo com espírito, né, Jorge? Isso, exatamente. Achei muito legal. Então quis falar, fala. Foi o programa de sexta-feira agora, então convido vocês aí, coloca aí Criança Século XXI e vê o último programa de sexta-feira agora, que vale a pena assistir. Então aí, Carlinhos, se você quiser repetir a pergunta, então... Vou repetir a pergunta do Aécio. Mesmo sendo nós necessitados de uma cesta básica, contendo, entre outros produtos, a moralidade e a espiritualidade, o que nos impede de nos tornarmos também anjos das ruas? Olha... É uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que... Assim, quando eu falo, acho que em anjos das ruas, né? Assim, como eu quis dizer assim, no livro, né? São os trabalhadores sociais, né? Que fazem assim, esse trabalho nas ruas. Porque, assim, muitos, às vezes... Muitos trabalhadores assim, que estão nas ruas, às vezes... Eles só conseguem estar nas ruas assim, depois de muita dificuldade que eles passaram para chegar lá, né? Assim, eu entendo que você tem que ter, acho que, um olhar, acho que, diferenciado, assim, amor ao próximo, né? É entender a dificuldade das pessoas que estão nas ruas, é entender as diversas histórias de vida que essas pessoas têm, porque, assim, não cabe assim, a gente assim, a julgar essas pessoas que estão nas ruas, e ter muita força de vontade, porque assim, é um trabalho difícil, tanto para o poder público quanto para os voluntários. Assim, tem uma coisa, assim, acho que até mudando um pouco o foco, a gente somos trabalhadores em duas frentes. Na frente física, né, assim, que é com alimento, com ajuda necessária, e na frente espiritual. Por que eu falo isso? A maioria dessas pessoas que estão nas ruas, eles estão, acho que, assim, com algum irmãozinho lá em cima deles, né? É obsediando. Uhum. E, às vezes, dependendo do seu grau de mediunidade, você sente isso no ato, né? E vocês sabem, acho que até melhor do que eu, assim, às vezes é só o irmãozinho que quer sentir aquele prazer de novo do álcool, da droga, né? Assim, então... É um trabalho que você tem que se preparar assim, muito bem. Assim, eu costumo dizer que, assim, que a espiritualidade escolhe a dedo quem vai trabalhar nesse tipo de serviço. Mas, Thiago, existe um certo treinamento para vocês fazerem a abordagem dessas pessoas? Assim, no poder público, sim, né? E nos grupos de ação social, assim, tipo, eu acredito que não. No Café do Bem, eu tento orientar, assim, ajudar da melhor forma possível, né? Assim, tipo, eu tento assim, levar um pouco da experiência que eu tenho, né? Principalmente na época de pandemia. Nesse período de pandemia foi muito difícil esse trabalho nas ruas. E vocês continuaram com esse trabalho? No período crítico da pandemia, a gente tentou ajudar de outras formas, assim, fortalecendo, acho que, os abrigos da cidade. Porque muitos estavam indo para os abrigos. Aí a gente fortalecia, assim, com cesta básica, com roupas. Aí quando, assim, a pandemia deu uma melhorada, mas ainda estava na pandemia, a gente saiu para as ruas, né? Só que, o cuidado teve que ser extremo, né? E para isso, eu tive que usar da minha experiência que eu tive lá em Jacareí, porque lá, com pandemia, no auge da pandemia, assim, eu estava na rua lá com a minha equipe, né? Então, assim, foi uma época, assim, difícil. E por incrível que pareça, que acho que eu vou passar uma estatística assim, mais ou menos assim por cima, assim, para vocês, né? Pelo menos assim, lá em Jacareí, que eu posso afirmar. É que agora, né, se mudou muita coisa, os testes rápidos são mais fáceis de conseguir, né? Mas naquele período, assim, no auge da pandemia, assim, quando a gente saía para fazer os testes nas ruas, assim, era no máximo 5% que estava doente da população de rua. Uhum. O restante estavam bem, graças a Deus. O Antônio Bessa, lá de Campinas, está fazendo a colocação e uma pergunta. Bom dia. Está dizendo que participou dessa atividade em Araruama. Percebi que precisa de duas frentes, corretiva e preventiva, da abordagem até a reintegração. Só levar alimento e roupas é enxugar gelo, né? É necessário envolvimento de várias áreas da sociedade. Como promover esse envolvimento? Você já falou mais ou menos no começo. Mas é sempre uma questão interessante, né? Porque as pessoas falam muito, acho que, enxugar gelo. É por isso que quem for trabalhar tem que ter, acho que, esse olhar diferenciado. E o grupo em si, né, assim, tem que entender que você pode ajudar, assim, essas pessoas de diversas formas, assim, além da refeição. Né? Assim, só para vocês terem uma ideia, assim, teve uma situação, né, acho que aqui em São José, que o rapaz, assim, não queria comer, assim, não queria suco, não queria nada. Ele só queria assim, um livro. E sabe qual livro que era? O Evangelho Segundo o Espiritismo. A sorte que eu tinha no carro e dei um para ele de presente, para ele começar assim a ler. Assim, então, você pode ajudar de muitas formas. Acho que agora que ele falou como assim promover essa junção das diversas políticas, mais desses grupos de ação social. Olha, eu vou ser bem sincero, tem que ter boa ação dos gestores da cidade. Só assim que você vai conseguir, assim, promover tudo isso. É, porque quando você vai trabalhar com essas pessoas, você precisa estar preparado para receber xingamento, até pessoas agressivas. Então, você está tão preparado para isso? O senhor falou uma coisa bem interessante, né? Assim, isso acontece muito, principalmente, né, assim, pelo fato do uso de substâncias, né? E também pelo fato de ter, eu não posso dizer aproximadamente uma porcentagem, porque varia muito. Assim, tem muito migrante que chega na cidade, tem muito migrante que sai, mas as pessoas com transtorno mental, né? Então, assim, nós, assim, geralmente estamos preparados, assim, para isso, né? Para receber xingamento. E o mais interessante, assim, sabe o que é? Muitas vezes, quando a pessoa xinga a gente, ou um de nós, e depois que ele come, depois que ele fica bem, depois que ele vê que a nossa atitude, assim, é ali para, assim, ajudar, para conversar, a pessoa sai, escondidinho, vem perto da gente e pede desculpas. Entendeu? Assim, então, assim, é até interessante isso, porque a gente consegue perceber que a pessoa se arrepende ali na hora, né? Mas a gente assim, não pode levar tudo, acho que, a sério, né? Esses xingamentos. É claro que a gente tem um cuidado grande nas ruas, né? Um sempre cuida do outro, assim, isso é o mais importante, que eu sempre gosto, assim, de falar, assim, um perto do outro, sempre em dupla ou sempre em trio, né? Mas na grande maioria das vezes, assim, não tem muitos problemas, assim, de violência e de, assim, xingamentos, assim, quando xingam, por incrível que pareça, eles pedem desculpa depois, né? Se não for no dia, assim, tipo, é no outro dia que ele chega, olha, assim, desculpa que eu falei naquele dia, tipo, eu tava meio nervoso, que eu briguei com um rapaz aqui, entendeu? Mas eles conseguem perceber que a gente tá ali pra fazer o bem. Mas, Thiago, tem uma coisa muito importante que nós precisamos passar para os nossos ouvintes, é que quando você vai conversar com essa pessoa, ele conhece você pelo seu olhar, pela sua maneira. Se você está ali só para, vamos dizer, só por estar, eles percebem. E quando você fala com o coração, fala com a boa vontade, fala com carinho, eles também percebem. É verdade. E eles entendem com muita facilidade essa diferença. É verdade. E você tem que chegar com o coração aberto. Sim. Né? Porque assim, tipo, eles têm, né, assim, muito tempo de rua e muita, acho que, esperteza, né? Assim, malandragem, que eles costumam dizer assim, na linguagem deles, né? Então, eles percebem muitos detalhes, assim, você, sabe? Então, assim, se você chegou assim, de coração aberto, né, com aquele olhar assim, de cuidado, né, assim, com aquele olhar assim, que você tá ali para ouvir, com paciência, você vai ter atenção, né? Assim, você vai ter, assim, muitas vezes até, assim, o que acontece, quando você atende um grupo maior e tem um mais exaltado, assim, eles mesmos assim, se cobram, pô, vamos ficar, né, assim, calmo aqui, que eles estão aqui para ajudar a gente, né? Porque eles entendem, assim, o propósito, assim, do grupo, né? Assim, o propósito, assim, do trabalhador social. Isso eu acho maravilhoso lá. Ô, Thiago, a Rosana Okida diz bom dia a todos, um grande abraço a todos e um especial para o Thiago. O Dinho Obrigado. Costa, bom dia, família vivenciana, tema muito importante, parabéns a toda a equipe. A Fernanda Cassal diz, quando fazíamos esse trabalho, percebi que eles sentiam muita sede e ficavam desesperados querendo água e à noite gostavam mais de café com pão do que comida. Esse trabalho é muito importante, a Fernanda Cassal disse. Célia Bila, bom dia. Muito interessante o tema. Gostaria mesmo de me aprofundar mais. Maura Russo, bom dia a todos. Helene Silveira Trindade. Nadir Paulino. Antônia Varoto. Alex Paiva. Daniel Melo. Manuela Borrego Sander. Helene Silveira. Amigos, curtam, compartilhem e espalhem esse programa para o bem do programa e para os seus amigos e parentes. Manuela Borrego Sander. Pedimos, Thiago, que oriente a todos que estão nos acompanhando o programa e que têm interesse sobre como ajudar as pessoas em situação de rua. É bem interessante assim, essa pergunta da Manu, né? Para as pessoas que querem ajudar, depende, é claro, do tipo de ajuda, né, que a pessoa quer oferecer. Se a pessoa quer oferecer assim, uma comida, uma roupa, assim, até água mesmo, assim, que foi citado, porque assim, realmente, assim, eles têm muita sede, porque eles andam muito, né? Então, tem muita sede, e eles estão sempre com uma garrafinha, né, assim, de água. O Café do Bem leva, assim, garrafinha para eles nas ruas. E, assim, eu aconselho, né, assim, quem quiser ajudar, se você tá na rua e você, assim, é parado na rua, assim, por alguém, é evitar de dar dinheiro, né? Dá comida, dá água, dá roupa, né? Roupa, principalmente, porque nessa época de chuva, eles perdem muitas roupas nas ruas, né? No frio, dá agasalho. É, porque eles não lavam a roupa, né? Não, quer dizer, não lavam a roupa. Eles só lavam no abrigo. No abrigo, eles lavam, mas nas ruas não tem como lavar. Então, assim, tentar ajudar, assim, dessa forma, né? Assim, dar uma comida, às vezes, assim, tipo, dar um chinelo, dar um tênis, mas dinheiro, assim, evitar, por quê? A gente sabe que, né, assim, que na maior parte das vezes eles vão pegar o dinheiro. É claro que a gente não pode, assim, generalizar, né? Assim, que às vezes não são todos, mas eles vão pegar o dinheiro e usar com substâncias psicoativas. Ou até... Isso pode causar, assim, alguma confusão, porque às vezes, assim, tipo, um usuário percebe que o outro tem dinheiro, vai roubar deles, aí dá briga, dá agressão, aí não é legal. Então, é tentar ajudar, assim, com comida, com roupa, ou procurar alguma casa espírita, como a Fraternidade Paulo de Tarso, e fortalecer os grupos de ação social dessa casa. Né? Fortalecer, assim, acho que em que sentido? Assim, doando roupas assim, pra gente, água, que a gente vai chegar nessas pessoas nas ruas, assim, pra tentar, né, assim, ajudar de alguma forma. Tá. É, o Paulo de Tarso está fazendo a campanha para recebimento de água, né? Isso, pra mandar ela pro pessoal de São Sebastião. Exato, São Sebastião. Acho que até é um trabalho... É, assim, que foi, acho que encabeçada assim, pela Renata Baruel, que é uma grande companheira minha do Café do Bem, né? É, assim, sem ela, assim, no início, que foi mais difícil, assim, ela ajudou muito. E a todos os companheiros lá agora, que a gente está renovando, assim, uma equipe boa, está chegando muita gente nova. Né? Tem a Cris também, que está ajudando muito bem agora. Tem o Alex, que é maravilhoso, né? Eu não vou falar todos aqui, porque eu não quero ser injusto, né, assim, de esquecer algum, mas eu quero deixar meu abraço fraterno lá a todos. Né? E a Fraternidade, Paulo de Tarso, que acolhe a gente. O Aécio César tem outra pergunta para você. Por que muitos moradores de rua não gostam de alimentar e dormir em albergues? Digo isso porque passei um tempo como morador de rua e sei que esses lugares são muito insalubres. É, assim, tem a questão assim, da insalubridade, assim, nem todos, né, tem essa questão, assim, nem todos os abrigos, mas o que pega mais nos abrigos são as regras. Lá você tem horário para dormir, lá você não tem horário para comer, lá você... Tem que tomar banho. Tem que tomar banho, você não pode, né, usar drogas lá dentro, né? Tem horário que você não pode sair da casa, assim, depois de um certo horário você não pode sair, né? Então tem uma série de regras que às vezes assim, tipo, é difícil seguir, sendo que muitos deles preferem as liberdades das ruas, né? O cara já foi pra rua porque não gosta de regra, né? Exatamente, né? Então, às vezes fica difícil seguir, né, tudo isso, né? A Rose Araújo tem outra pergunta para você. Tiago, qual é o maior desafio do Café do Bem em assistir os moradores de rua? É hoje que eu posso dizer para vocês, assim, nós temos, acho que um grande sonho lá no Café do Bem, que é fazer, assim, as ações todo final de semana. Hoje nós não conseguimos fazer assim, todo final de semana porque falta recurso financeiro e humanos. A gente não tem trabalhador para fazer todo final de semana. A gente só consegue fazer um domingo sim e o outro não, né? Entendi. É porque normalmente esses trabalhos social não é todo mundo que gosta, né? É, tem pessoas que preferem dar o dinheiro do que falar, oh, eu não gosto de estar nesse lugar, não gosto de me envolver com essas pessoas. Então, se puder colaborar, nós temos lá exatamente condições de receber, né? E a gente fala, seu Rui, que assim, toda ajuda assim, é fundamental. Até ajuda assim, coração, assim, com vibração para quem está na rua é fundamental. Sim. Mas hoje, assim, a realidade de hoje, o que a gente mais necessita até para alcançar esse objetivo, é mais gente trabalhando e mais recurso financeiro. E vocês fazem uma preparação antes para sair na rua? Exatamente, assim. No domingo da ação, né, a gente faz uma oração antes. E eu e a Renata Baruel, a gente dá passe, né, dá o passe em quem assim, não está muito legal. Tanto ao iniciar a ação, quando assim, depois que termina. Legal. O Bessa está dando continuidade aqui naquela pergunta que ele tinha feito, dizendo que tinha participado, né, lá em Araruama. Inclusive está falando que ele mora em Araruama agora, viu, Rodrigo? Não é em Campinas mais não. Já mudei aqui já para a gente saber que ele está em Araruama. Ele disse que o grande desafio é a continuidade, dando condições à reintegração realmente. Né, ponto. Realmente, sem o apoio das instituições e da gestão municipal, perde a eficácia. Não é trabalho somente para amadores. Além da motivação, é essencial a preparação e apoio do município. Sim, isso é fundamental. Né? Uhum. São José, eu sei que está começando, acho que iniciar um trabalho próximo dos grupos de ação social. Né? É que eles não chegaram em todos, porque assim, é uma cidade muito grande. Mas eles, né, estão começando a se engatinhar nisso. Aí só uma coisinha assim, antes de... Assim, na próxima pergunta, acho que eu queria falar assim, que a caridade, assim, que existe assim, diversas formas assim, de ajuda e de caridade. né? Assim, às vezes, o trabalhador que está assim, no Café do Bem nas ruas, assim, deixou assim, o filho em casa com a esposa tomando conta. A esposa também está fazendo caridade para o marido poder trabalhar nas ruas. E eu, assim, no caso, assim, acho que eu quero agradecer muito a minha esposa, assim, a Adriana Borrego, né? Porque sem ela, eu acho que eu não consegui fazer nada disso, né? Assim, ela que fica em casa cuidando assim, do meu filho, assim, da minha filha, assim, da Manu, né? Que me dá o total apoio para estar indo para as ruas ou assim, outras ações assim, que a gente faz, né? E a família tem que ser, acho que, o suporte de tudo. Assim, então, assim, tipo, eu quero deixar um agradecimento assim, tipo, à minha esposa, né? Que eu amo muito, né? Assim, obrigado por tudo. Sem ela, sem a família, sem o meu pai, os meus irmãos também lá. E a maior incentivadora, assim, disso tudo, assim, que é a minha mãe, assim, do livro, né? Que desencarnou faz pouco tempo. Eu acho que nada disso seria possível. Legal. Antônio Evaristo, tem uma pergunta, faz um depoimento para você, uma pergunta. A voz do Tiago é de uma pessoa calma e hipnotizante. Ele já viveu nas ruas algum confronto físico, rebeldia? Olha, já, assim, mas não aqui com Café do Bem. Assim, no meu emprego, né, assim, que eu ganho a vida, né, para fazer, já teve, assim, digamos que situações dentro do carro, que nós trabalhamos assim, ou com uma Kombi, assim, agora tem uma van que a gente trabalha, de um usuário tentar agredir um colega, assim, tipo, eu tive que conter ele, mas sempre contendo com muita calma, né, e falando sempre assim no ouvido dele, assim, para ter calma, que a gente vai ajudá-lo. Diretamente comigo, não, graças a Deus. Foi só xingo mesmo, mas isso depois o usuário vem e pede desculpa, mas com colegas próximos que eu tive que intervir, conter. Isso teve sim, acho que infelizmente teve. Ainda bem que é xingo só, né, Tiago? Porque eu lembro, Rodrigo, quando nós fizemos visita lá no sanatório de Uberaba, né? E o rapaz que estava lá trabalhava assim, mais ou menos desse da idade do Tiago também, né? Bem novo ele também, assim, no trabalho ali. Sim. Que ele falava que os instrutores mais antigos falavam: se você não levar uns tapas na cara aqui, você não presta para trabalhar aqui nesse negócio, não, né? Porque o pessoal deficiente mental espiritual, batia, né, mesmo neles. Ah, não, né? Lá o Márcio, Márcio lá do Sanatório Espírito de Uberaba. É, exatamente. Ele falou: rapaz, é difícil. Se o cara chegar aqui com medo de apanhar, ele não vai pra frente aqui, não. Porque é diferente a situação, é claro, né? Você vai estar na rua, a pessoa não pode ficar. Agora, dentro de um sanatório, eles passam por dificuldades que é um absurdo, né? E na rua o cara vai receber xingamento, ele não vai entender. Mesmo que você esteja ali para querer ajudar, tem que ver que a pessoa está transtornada. Outra coisa, nós somos espíritas. A gente não é obrigado querer que... Nós não precisamos obrigar as pessoas que não são espíritas a entender esse tipo de coisa. Mas espírita tem que entender que se tem um ali fisicamente perturbado de alguma maneira, quantos espíritos estão para incitar ele ainda a fazer bagunça, né? Sim. E às vezes, até dependendo assim, do seu grau de mediunidade, você sente isso quando você chega no local. Uhum. E aí, dessa forma, você se prepara melhor naquele ambiente, né? Pede licença, né, Thiago? Exatamente. Pede licença, falou: não tô aqui para atrapalhar vocês, não, tô aqui para ajudar essas pessoas. Exatamente, é isso mesmo. Ser humilde, né? E é justamente o que a Camila Zalontai fala aqui. Lembrando que a obsessão é muito grande, acredito que quando tem violência não vem deles. Sim, legal. Né? Verdade. E eu queria só comentar também, dando um depoimento também, porque eu já participei. Eu respondi aí como sim aí, né, na enquete, né, que a gente fez aí, lembrando a enquete. Você já participou de algum trabalho social com morador de ruas, né? Deixa sua opinião aí pra gente também. Mas quando eu morava em São Paulo, passei 4 anos lá morando em São Paulo. São Paulo é outro mundo, cara. É um outro nível de rua que tá de longe. Não sei, eu não conheço tanto aqui, apesar de já ter lá trabalhado junto com o Babu, lá naquele trabalho do Célio Lemos. Levando comida na rua, mas quando eu tava em São Paulo, eu ia junto com a Casa do Consolador lá, da Mônica de Medeiros e tudo mais. Eles faziam um trabalho muito bonito também nas ruas, Então a gente saía lá da Casa do Consolador e ia entregar também comida e auxílio nesse sentido para os moradores de rua de São Paulo. Mas era um nível... porque lá, por exemplo, aqui em São José, eu acho que tem uma coisa muito interessante, que ele, debaixo das pontes, eles colocam uns potes de luz que não tem como o cara morar ali debaixo. Não tem como alguém ficar debaixo daquela luz ali. Eu não sei se eles colocam justamente para isso, né? Então eu queria te perguntar isso. Mas em São Paulo, como não tem esse spot de luz, o pessoal mora debaixo de todas as pontes lá. Aproveita cada cantinho lá para morar. E o pessoal vai se cotovelando. Então tem os evangélicos que chegam lá, os católicos que chegam lá para entregar comida, os espíritos. Mas no final todo mundo dá o braço e se ajuda para entregar, para ajudar todo mundo. Aí a gente para e pensa, eu até perguntei lá, mas será que não é muita coisa, muita gente ajudando? Eu falo, não, nunca é suficiente. Nunca é suficiente, né? Mas é isso que eu queria saber de você. Porque eles colocam esses potes de luz justamente para isso? Às vezes, né? Assim, tipo, às vezes é a estratégia do município, né? E não só pote de luz, mas às vezes tem pedras, que eles fazem pedras lá no asfalto, né? Para complicar o acesso a determinados lugares, né? E você falou de São Paulo. Assim, em São Paulo é o que aconteceu muito, né? Assim, muitas pessoas vieram para São Paulo do Nordeste atrás de emprego, né? E vieram com a família inteira. Aí quando chegou em São Paulo e não teve sucesso, foi parar na rua. Por isso que a quantidade lá é tão grande. E sem contar que tem muitos migrantes, assim, pela Dutra, né? Para tentar algo melhor, né? E São Paulo e Rio, assim, eles entendem que uma cidade grande, assim, eles vão conseguir mais recursos. Até pelo fato, por exemplo, de o governo federal... no que envolve a questão social, assim, disponibilizar mais verba para as maiores cidades, né? Então, assim, São Paulo tem essa questão. O pessoal que veio de outros estados atrás de uma vida melhor e infelizmente não conseguiu, foram parar nas ruas. Infelizmente. Ô, Thiago, ainda existe aquela política de uma cidade ficar mandando o pessoal para as outras? Nossa. Nem me fale isso, viu? Tem. Por quê? Como é que funciona? Determinadas cidades... é claro que não são todos os casos, né? Uhum. Tem casos que o serviço, assim, entende a sensibilidade. Vamos supor, se a pessoa chega com as crianças de colo, com a família toda, e quer ir, de repente, pro Rio de Janeiro, aí manda direto. É. Mas na maioria das vezes eles mandam para a cidade mais próxima. Por exemplo, qual é a cidade mais próxima de São José? Jacareí, Caçapava. Então vai tudo para lá. De Jacareí, qual é a cidade mais próxima? São José também. Pra cá. E assim vai. Uhum. Né? Infelizmente, assim, isso acontece. Né? E até porque também, né, assim, tem a questão da passagem não ser tão cara. Por exemplo, se você pega, acho que o ônibus da aviação Jacareí. São José e Jacareí, eu acho que é 5,50, 5,60. E eles conseguem nas ruas isso. Então, às vezes, sem passar pelo atendimento técnico, assim, com assistente social, assim, eles conseguem por conta também. Tá, uhum. Jorge, acho que a Deise Manzano está no programa errado. Ela falou assim, bom dia, lindezas. Tem o Piero, o Rodrigo, o Thiago. Ah, bom. É, né? Porque vou falar um negócio pra você. O resto você deixa. Quem é que tá falando? A Deise. Deise Manzano. Uhum. A Deise. Um grande abraço pra Deise. O doutor Fernando Damião dá um bom dia a todos. Helenice Correia, um bom dia a todos. Lindo trabalho desse meu amigo Thiago. O Diego Lúcio. Me chamo Diego, sou de São Vicente e todos os anos tento arrecadar mantas, edredons e cobertores e saio às ruas sozinho para entregar. E muitas vezes percebo que muitos querem apenas ser escutados. Diego Lúcio, um abraço a todos e ao nosso querido Jorge. Obrigado. Thiago, tudo bem. Vocês estão fazendo um trabalho lá no Paulo de Tarso. Tem que ter alimento, tem que ter as coisas. Como é que vocês fazem? Como é que compra isso? E se alguém quiser ajudar, né? Ajudar, a gente sabe que sempre está precisando de algum lugar, mas na prática, Aí eu quero ajudar. Eu quero ajudar de alguma maneira. Eu não posso ir lá para a rua, por exemplo, né? Sim. Como que a pessoa pode ajudar? É, a gente vive assim, basicamente assim, de doações, né? Tanto de recursos assim, materiais, quanto assim, do financeiro. E atualmente tem assim, um apoio muito grande do Paulo de Tarso, da Marta, né? Assim, que, assim, que faz um trabalho grande com isso. E assim, através de bazar, de rifas, uhum, a gente consegue assim, boa parte desse recurso. Né? E para quem quer ajudar, assim, a gente aconselha a procurar, acho que é a Fraternidade Paulo de Tarso. Assim, eu estou sem os dados aqui na cabeça agora, que com certeza assim, eles vão encaminhar assim, vocês para um dos grupos da casa ou para outros grupos. E para entrar em contato com a gente, assim, eles devem passar tudo direitinho, esse telefone para contato e tudo mais. É, eu só posso dizer que o trabalho feito pela muita responsabilidade e mensalmente ela manda o que foi distribuído, agradecendo as pessoas. Então, se alguém quiser ajudar, por exemplo, pode, no caso do café, desse café, pode ajudar, pode mandar Paulo de Tarso falar para o tesoureiro, para alguém, falar isso aqui, eu queria que vocês dirigissem para o trabalho do café. Porque eu falo assim, lá na casa da Marcela, por exemplo, que a gente distribui as cestas básicas, os assistidos participam, né? Os assistidos levam alimentos, a gente pede alimento, né? Levam alimentos e muita gente já doa muitos alimentos assim, por mês. Por isso que a gente consegue formar as cestas básicas. Então tem mais assim, sempre está precisando, porque sempre está aumentando a quantidade de gente pedindo. Então, no nosso caso lá, na casa da Marcela, por exemplo, as pessoas levam os próprios alimentos e a gente monta cestas básicas. E a gente ganha de muita gente cestas básicas prontas já também. Só que a gente acrescenta, né? Manda todas as cestas básicas de lá, são iguais. O que vai para um, vai para outro também. Além disso, a gente manda para os pets também. Se tem gato, a gente manda ração para gato. Se tem cachorro, a gente manda ração para cachorro. Tem papagaio, manda ração para papagaio. Né? Legal. Você falou que os acompanham, né? E você já reparou que todos os animais de gente de rua são tudo gordinho? Então, esses até deixam de comer para dar para os animais. Olha só para você ver. E o Café do Bem leva ração também para os animais de rua. Uhum. Você tem aquela história do que aquele era morador de rua. Foram perguntar para ele qual seria o sonho dele. Ah, meu sonho é comer um cachorro quente. Isso aí está nos contos aqui, né? Aí a pessoa, não. Quente bem recheado, bem bonito mesmo, e deu para ele. Falou, tá aqui. Aí ele pegou, olhou o cachorro quente. Nossa, ficou emocionado com aquele cachorro quente. Pegou a salsicha inteirinha, grandona, e deu para o cachorro. Né? Aí ele falou, poxa vida, mas você queria, seu sonho era ter o cachorro. Ele falou, não, mas tudo bem, continua sendo meu sonho. Só que ele é meu grande amigo. Para o melhor amigo, o melhor pedaço, né? Então, está nos suas, saindo das suas. Não, eu preciso falar para vocês hoje que a Nara e o Fernando ontem fizeram 29 anos que eles se conhecem e 17 anos de casado. Então está aí Nara e Fernando, um grande abraço para vocês. E ela pediu, dá para você falar lá no programa? Vou falar, sim, 29 anos. Aguentando o Fernando não é fácil, não. Isso, mas no final aí ele fez uma pergunta, né, Carlinhos? Relate uma ação que resultou com pessoas saindo. Eu vou contar uma bem interessante aqui. Não tá no livro. Assim, talvez, assim, no volume 2, ó, o spoiler aí, né? Mas teve uma situação que aconteceu, bastante tempo de conversa. Teve uma situação de um rapaz que ele assim, costumava ficar numa das principais praças assim, de Jacareí. E a gente chegou, né, assim, para atendê-lo lá na praça. Isso foi, se eu não me engano, em 2011 ou 2012. E aí chegou um dia que esse rapaz estava muito cansado de permanecer nas ruas. Assim, ele estava muito magro e estava até um pouco doente. Né? E ele assim, falou assim, olha, assim, hoje... Depois de tanto tempo que vocês vieram aqui, hoje, eu vou aceitar ajuda, tá? E vocês nunca mais vão me ver na rua. A gente já vinha, já fazendo meses, que a gente ia no mesmo local, falar com a mesma pessoa, e o rapaz nunca aceitava ajuda. E a gente não desistia, né? E aí, assim, ele aceitou ajuda e falou pra gente, olha, vocês nunca mais vão ver aqui na rua. A gente levou ele pro abrigo e lá ele fez todo o trabalho com assistente social. Mas, alguns anos depois, eu não sei precisar quantos anos depois, acho que 7 ou 8 anos depois, ele virou pastor e tem uma casa que acolhe, que ele criou uma casa que acolhe moradores de rua. Né? Ele saiu da condição de morador de rua e se transformou em uma pessoa para ajudar as pessoas que estão na rua. E essa casa acolhe esses moradores de rua. Maravilha. A Web Rádio Sementes de Amor diz: nós fazemos um trabalho de ajuda às moradoras de rua fazem 20 anos, uma vez por semana. Muito gratificante e humano. A Antônia Varoto está fazendo uma pergunta que você já respondeu, mas gostaria só que ressaltasse. Há um curso, preparação inicial às pessoas que se voluntariam ao trabalho no Café do Bem? Se tem essa preparação para atuar nas ruas, como é e quando ocorre? Assim, tem essa preparação, né? Eu vou tentar, acho que até responder melhor assim, do que da outra vez. Essa preparação, né, assim, assim que a gente assim, faz, é uma preparação para a pessoa também assim, tipo, entender como é que são as ruas, né? A gente explica como que funciona. Não tem nenhum segredo, assim, você assim, tem que tentar agir de forma natural, sempre de coração aberto, né? É claro que, assim, tipo, em alguns casos tem que ter um certo dado, mas não são todos, é bem tranquilo até, eu posso dizer. No que se refere, assim, ao campo, acho que espiritual, assim, antes, assim, da gente ir para as ruas, né? Assim, tem uma oração que a gente faz, né? Tem os passes, assim, que tanto eu quanto a Renata, assim, que a gente oferece lá no centro, né? E aí, juntando, assim, tipo, essa preparação, acho que espiritual e a preparação da parte, digamos assim, não técnica, mas da parte que a gente vai usar nas ruas, porque, principalmente na época da pandemia, quando a gente saía para as ruas, a gente teve que montar, assim, mais ou menos, um sistema de segurança muito forte, né? Se manter uma distância. E para você manter essa distância na rua, se quando o usuário quer chegar e tocar na sua mão, ou até te dar um abraço nas ruas. Então, foi muito difícil isso, né? E a gente teve que bolar tudo isso, né? Então, assim, a preparação é mais ou menos isso, né? É para as pessoas entenderem a particularidade que são as ruas, né? O lado espiritual também das ruas é forte, é pesado, né? E a preparação envolve tudo isso. É um conjunto de obra, da obra. Tá. O Luiz Carlos Falcato tem uma curiosidade. Como um morador de rua se vira numa situação de doença que precisa de internação hospitalar ou uma dor de dente que precisa de um tratamento odontológico? Assim, para isso, aqui em São José, que eu posso dizer, assim, tem o apoio social, né? Mas que eu acho que muitos aqui já viram, que é a turma da Kombi, assim, da Kombi que fica pela cidade. Sim. E aí, assim, quando a Kombi passa, assim, eles, assim, geralmente pedem ajuda. E o próprio apoio social, assim, que encaminha, assim, para os equipamentos de saúde. Sem contar, às vezes, que muitos moradores de rua pedem para qualquer pessoa que passa na rua, assim, ligar para chamar ajuda do apoio social. Ó, liga para 156 aí e, né, assim, tipo, chama ajuda. Assim, geralmente funciona assim. Legal. Nesse caso, funciona mais fácil até pra gente, de que quando a gente precisa, né? É. A gente assim, vai lá pro postinho que fica lá 500 horas esperando, não é atendido, manda embora para casa, dá um Doril. Né? Legal. A Tina Neca está fazendo uma pergunta para você. Tiago, esse trabalho é mais fácil para homens? Mulheres indo sem a presença masculina sofrem algum incômodo de cantada entre os moradores homens da rua? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que, assim, que muitos podem não acreditar. Tem muito respeito nas ruas, sabe? Eles respeitam muito, até se a mulher estiver sozinha, né? Eles mantêm a distância, eles falam, assim, senhora, né? Então, assim, acho que é muito legal isso, assim, esse respeito que eles têm, que, assim, em muitos casos, assim, na sociedade, assim, a gente não vê isso, né? É claro que às vezes, assim, aparece um ou outro mais engraçadinho, né, mas não chega a passar do limite, né? Eles respeitam muito, assim, tipo, eles têm essa questão, muito forte neles isso. É uma espécie de um código de conduta até, né? Pode ser sim. Vamos fazer mais um intervalo, Rodrigo? Colocando a música aí agora, Anjos de Rua, com a nossa querida Célia Tomboli. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Todas elas sonham com um lugar ao sol, mas a sua vida é de dar dó. Vivem pelas ruas sem ter direção. Sua vida não tem ilusão. Pra criança é tudo igual. Todas elas querem ver um palhaço e um sorvete derreter. Pra criança é tudo igual. Todas querem um quintal pra poder brincar de se esconder. Mas a realidade é muito brutal, pois não tem um lar e a rua é o seu quintal. Vivem nas esquinas, sentem fome e frio, e o amor pra elas nunca existiu. Pra criança é tudo igual, todas querem um Natal e um beijo de Papai Noel. Uma casa de verdade, cheia de felicidade, como se estivesse lá no céu. Mas a realidade é muito brutal, pois não tem um lar e a rua é o seu quintal. Vivem nas esquinas, sentem fome e frio, e o amor pra elas nunca existiu. Pra criança é tudo igual. Todas querem um Natal e um beijo de Papai Noel. Uma casa de verdade, cheia de felicidade, como se estivesse lá no céu, no céu. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Momento Gigavale, nossa mensagem de hoje é Anjos de Rua. Anjos de Guarda. Quem cuida de seu filho quando ele não está sob seus olhos? Você diz que na escola os professores são os responsáveis, que em seu lar você tem uma babá igualmente responsável. Enfim, você sempre acredita que alguém, quando você não estiver por perto, estará de olho nele. Parentes, amigos, contratados à parte, há também uma proteção invisível que zela por seu filho. Você pode dizer que é seu anjo de guarda, seu anjo bom. A denominação, em verdade, não importa. O que realmente se faz de importância é esta certeza de que um ser invisível debruça sua atenção sobre seu filho, onde quer que ele esteja, e também sobre você. Não se trata de uma teoria para consolar as mães que ficam distantes de seus filhos longas horas, ou para quem caminha só nas estradas do mundo. Refere-se a uma verdade que o homem desde muito tempo percebeu. Basta que nos recordemos de gravuras antigas que mostram crianças atravessando uma ponte em mau estado, sob o olhar atento de um mensageiro celeste. Ou que evoquemos o livro bíblico de Tobias, onde um anjo acompanha o jovem em seu longo itinerário, devolvendo-o ao pai zeloso, são e salvo. É doce e encantador saber que cada um de nós tem seu anjo de guarda, um ser que lhe é superior, que o ampara e aconselha. É ele que nos sussurra aos ouvidos: detenha o passo, acalme-se, espere para agir. Ou nos incentiva: vá em frente, esforce-se, estou com você. É esse ser que nos ajuda na ascensão da montanha do bem. Um amigo sincero e dedicado, que permanece ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí o colocou. E ele permanece por amor de Deus, desempenhando o que lhe constitui bela, mas também penosa missão. Isso porque, em muitas ocasiões, ele nos aconselha, sugere e fazemos ouvidos surdos. Ele se entristece nesses momentos, por saber que logo mais sofreremos pela nossa rebeldia. Mas não afronta nosso livre-arbítrio. Permanece à distância para agir adiante, outra vez, em nova tentativa. Sua ação é sempre regulada, porque se fôssemos simplesmente teleguiados por ele, não seríamos responsáveis pelos nossos atos. Também não progrediríamos, se não tivéssemos que pensar, reflexionar e tomar decisões. O fato de não o vermos também tem um fim providencial. Não vendo quem o ampara, o homem se confia em suas próprias forças. E batalha, executa, combate para alcançar os objetivos que pretende. Não importa onde estejamos. No cárcere, no hospital, nos lugares de viciação, na solidão. Ele sempre estará presente. Esse anjo silencioso e amigo nos acompanha desde o nascimento até a morte. E muitas vezes, na vida espiritual. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Você pode ter se transviado no mundo, quem sabe, perdido o rumo dos próprios passos. Pense, no entanto, que um missionário do bem e da verdade, que é responsável por você, pela sua guarda, permanece vigilante. Se você quiser, abra os ouvidos da alma e escute-o, retomando as trilhas luminosas. Ninguém, nunca, está totalmente perdido neste imenso universo de almas e de homens. Pense nisso. Tiago, o que é que você poderia falar a respeito dessa mensagem, Anjos de Rua? Eu acho que essa mensagem, ela retrata bem tudo aquilo que a gente conversou, né? Que às vezes a gente tem, às vezes não, sempre tem que ter fé, né? Confiar na espiritualidade e que sempre vai ter alguém cuidando da gente, cuidando dos nossos filhos. E que a gente, né, assim, com certeza, tem um propósito aqui. E que estamos, assim, todos amparados pela espiritualidade, né? Sim. É quando você sai para fazer coisas boas, pode ter certeza que a espiritualidade boa estará junto com você. Né? Sempre. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o Thiago Borges, que é formado em Biologia, Tecnologia de Informática, trabalhou muito tempo também na Univap, dando assessoria lá na Univap, é isso? E no IBGE, você trabalhou também no IBGE. Sim, esse trabalho no IBGE foi bem interessante, porque a gente trabalhou como fazendo censo, né? E isso eu acho que me permitiu até ter, como eu posso dizer, esse jogo de cintura na hora de, né, assim, de tratar as pessoas, na hora de lidar com as pessoas, né? Acho que é aí que abriu as portas nesse sentido. Cê, tá. Tem pergunta? Você quer fazer alguma pergunta aí? Ou... Pedro. Thiago, é uma curiosidade. A gente sabe que São José é uma referência, né, para esse apoio social, né? O poder público, no caso. Eu gostaria de saber como que é essa relação, né, dessas equipes, né, de ajuda, né, nas ruas, como é o caso do Café do Bem e de outras entidades também, com o poder público, se há um apoio, um intercâmbio, ou se há uma certa resistência, e também qual a orientação que vocês dão quando a gente encontra uma pessoa numa situação aí vulnerável na rua. O ideal mesmo é ligar no 156, tem alguma providência a mais a ser feita? Olha, é uma boa pergunta, viu, Pedro? Acho que antigamente, essa relação foi bem mais difícil, né? De uns tempos para cá, eu vejo que São José está tentando se aproximar mais dos grupos. Como eu falei, acho que anteriormente, acho que ainda não conseguiu fazer, porque essa é uma cidade muito grande, com muitos grupos, né? Às vezes, grupos pequenos fica difícil de chegar, mas São José está engatinhando para isso, eu entendo de forma positiva. E quanto à outra pergunta, o que fazer quando você encontra uma pessoa na rua? Eu acho que o ideal é você tentar ligar para o apoio social, tá? O apoio social vai conseguir chegar nessas pessoas e ofertar, acho que, o melhor caminho para elas, né? De repente, um abrigo, de repente, uma passagem, ou só um atendimento com assistente social para verificar outras coisas, documentação, auxílios e tudo mais. Mas o ideal é tentar ligar para o apoio social da cidade. Thiago, não existe em algum tipo desses contatos também com empresa que possa oferecer um emprego também, mandar a pessoa dirigir a pessoa para um... Aqui em São José, por exemplo, nós temos aí a prefeitura, é o público PAT. Também, o PAT, né? Sim, sim. Também tem alguma orientação desse tipo? Não? Em São José, em São José, parece que é mais avançado nesse aspecto, né? Tem certos apoios, principalmente quando é a questão de trabalho infantil, né? Sabe? Essas crianças que vocês costumam ver no semáforo. Uhum. São José também tem um trabalho muito forte nesse sentido, que é um apoio social voltado para esse tipo de situação, para o trabalho infantil, para as crianças que ficam nas ruas, né? E tem apoio de diversas empresas para auxiliar nessa questão, né? Então, São José, eu acho que é a sociedade mais avançada no Vale nesse sentido. Legal. Catarina Souza tem uma pergunta. Thiago, e você já deparou com pessoas que vieram do Nordeste, por exemplo, e que tenham vontade de voltar para a sua cidade natal? Ou você acredita que mesmo em situação de rua preferem ficar? Sim, já me deparei. São muitos casos, né, que as pessoas querem voltar para a cidade deles porque não deu certo aqui, infelizmente, né? Geralmente muitos nordestinos vindo de São Paulo, só que infelizmente cai naquela que eu comentei agora há pouco. Às vezes as pessoas não conseguem a passagem direto de São Paulo para o Nordeste. Então, eles vão indo de cidade em cidade até chegar na cidade natal deles. E isso pode demorar algum tempo, né? Às vezes demora anos, às vezes demora meses. A Márcia Marquini dá bom dia a todos. E a Silvana Ronque pergunta, o Café do Bem tem Instagram também? Eu quero mandar aqui um abraço para a Silvana, que é uma grande companheira. Pro Denis também, um forte abraço para eles. Nós temos Instagram, sim, tá? Eu posso até deixar aqui com vocês depois, mas agora, assim, fugiu da minha cabeça. Mas nós temos Instagram, eu posso deixar os dados certinho para vocês aqui, tá bom? Tá. Antônia Varoto pergunta, a prioridade não é tirar o morador de rua dessa situação? O apoio material para o grupo não o segura nas ruas? A prioridade é, assim, atender essas pessoas de acordo com a vontade delas, né? A gente não pode impor determinadas coisas para essas pessoas. Assim, mas a gente usa as refeições para formar o vínculo, né? E através desse vínculo, a saída delas das ruas fica mais fácil, né? Assim, porque você ganha a confiança das pessoas, né? Sim, o Ari Rangel tem outra pergunta. Há muitas críticas sobre a arquitetura que visa afastar os moradores de rua de se alojar em certos lugares. O que o Thiago pensa sobre esses projetos que são classificados como anti-humanos? Eu acho, assim, um tema bem, assim, bem complicado, né? Porque cada cidade pensa de certa forma. Assim, eu particularmente não gosto desse tipo, né, assim, de coisa, assim, desse tipo de situação. Porque, assim, geralmente esses lugares, né, assim, que tem certas dificuldades para as pessoas, assim, permanecerem, são os lugares, se é que pode falar que, assim, que a rua tem alguma coisa acolhedora, mas, assim, enfim, são, assim, os lugares mais acolhedores, assim, protegido da chuva, né? Eu sou contra. Eu acho que, assim, no aperto, na dificuldade, assim, eles têm que arrumar um lugar para ficar. E só que só pode mudar isso através de leis municipais. Algumas cidades têm essas leis que proíbem esse tipo de arquitetura. Certo. Eu acho que Taubaté acho que é uma delas, se eu não me engano. Não tenho certeza. Eu só posso dizer para você, viu, Thiago, que não tem lei para proibir as pessoas de ficar dormindo na rua. Muitas vezes nós chamamos, vamos com a polícia, ele fala, olha, eu não posso fazer nada, a pessoa está deitada aqui na rua, tranquilo, sossegado, não dando trabalho, a gente não pode fazer nada. Então é meio complicado essa questão de tirar o morador de rua. Tira da rua, vai pôr aonde? Né? Quer dizer, não existe isso. Quer dizer, deveria, inclusive, ter um trabalho muito mais profundo com relação a essas pessoas, educando elas, mostrando, porque muitos deles não têm, o nível de escolaridade é muito baixo, né? Assim, isso que o senhor Rui falou é o trabalho sócio-educativo. Né? Que o trabalhador social pode fazer nas ruas mesmo, né? E que geralmente não tem. Porque, assim, tipo, o nível de escolaridade, né, da população de rua, assim, que eu posso falar, por exemplo, é que, assim, em Jacareí, 70% é o primeiro grau apenas que tem. 70%. Então, assim, é, tipo, é algo que tem que ser trabalhado mais, seu Rui. Tem que ser trabalhado mais. E é claro, assim, pelos educadores, assim, sociais, que tem, acho que, o treinamento para isso, né? Mas a população também pode ajudar um pouco nesse aspecto, né? Assim, acho que vai de cada um, acho que vai do poder público trazer isso para a população, assim, formar assim, educadores para estar trabalhando nisso com mais força. Entendi. Arlete... Formar multiplicadores, no caso, né? Assim, para passar as informações com mais força. Tá. Arlete, a nossa mãe girafa, Arlete, aqui no Dalpino, estou vendo com muita alegria vocês. Tiago, na sua experiência, quais são os motivos principais que afastam as pessoas da convivência familiar? O principal, infelizmente, é o uso de substâncias psicoativas. Assim, acho que é o principal, né? E aí, assim, você vê, assim, vários pequenas, assim, situações que também pode, assim, acontecer na família. Assim, às vezes, a família tem uma pessoa com transtorno mental. Tem até uma história que eu conto no livro, assim, que eu não vou fazer spoiler, mas assim, que eu conto no livro que a pessoa, né, assim, saiu de casa por problema de saúde mental, né? E às vezes, assim, desemprego. Tem casos que acontecem também, até com uma certa frequência, assim, que é muito triste, mas acontece. É adultério, né? Às vezes acontece. Então, mas o principal, assim, ao uso de substâncias psicoativas. O principal motivo, que nós já estudamos muito esse ponto, é quando existe a fome na casa e, além da fome, ainda existe pancada. Quer dizer, pais agressivos, mães agressivas, que as crianças, adolescente, ele foge de casa, porque além de não ter comida, ainda tem pancada, né? Então ele foge, porque se tiver comida, ele fica, se não tiver agressão. Mas se tiver agressão por parte do pai, por parte da mãe, por parte dos familiares, dos irmãos, a pessoa cai fora, vai para a rua e não tem intenção de voltar, não. É, assim, para a violência, né? Assim, a violência em si, assim, infelizmente, essa é uma realidade muito triste, né? E é porque tem muitos pais agressivos, né? Tem. E geralmente pais, né, assim, que consomem, né, assim, álcool, assim, ou outras drogas, e principalmente com crianças e adolescentes, né? Assim, tem certa família que coloca, assim, as crianças para conseguir dinheiro na rua e só pode voltar para casa se tiver aquela quantia. Não, e até prostituição. Exatamente, exatamente. Tem mães, tem pais que colocam a filha para se prostituir para arrumar dinheiro para ele, né? Exatamente. E o pior, né, é que isso se perpetua, né? Vai de pai para filho, de filho, assim, de avô para neto e assim vai. A Marli Alexandrino diz: bom dia, estou adorando a exposição dos Anjos de Ruas. Parabéns, irmãos. Irmão, Célia Bila, quais são os fatos mais frequentes que levam à situação de rua? Teria como fazer um trabalho preventivo? Olha, assim, o trabalho preventivo que eu entendo, né, é através da educação, através de campanhas nas escolas, né, formando agentes multiplicadores nas escolas, assim, as crianças, que são, acho que, a base de tudo, começando por lá, né, depois através, assim, dos comércios. Eu acho que só assim, desse trabalho de conscientização nas escolas, isso a própria prefeitura pode fazer. Lá em Jacareí nós tínhamos isso forte, que a gente fazia um trabalho nas escolas, né, de conscientização, né, até de apresentação de serviço, porque tem muita gente que não conhece que aqui em São José tem um apoio social, né? Tem muita gente que não conhece que ao lado da rodoviária nova daqui de São José tem um centro POP para atender pessoas que chegam de outra cidade, né? Que desce lá na rodoviária, ele já vem e já vai direto, né? Muitas vezes nem entram na cidade, já vai direto pro centro POP. Então, assim, tipo, eu entendo que só através da educação você vai formar, assim, agentes multiplicadores e com isso melhorar o quadro. Legal. A Silvana Ronk está pedindo para você falar também do trabalho de banho e vida do nosso amigo Denner. Olha, eu sou suspeito para falar desse trabalho também, porque assim, tipo, é um trabalho que eu gosto muito, assim, admiro muito. É o Banho e Vida. Ele faz um trabalho diferenciado na cidade, que eu não vi em cidade nenhuma, assim, do Vale do Paraíba. Que é uma equipe muito boa, né, que é presidida pelo Denner, que é um companheiro formidável, né, que eu tenho um carinho muito grande por ele mesmo. E assim, é um trabalho que eles, assim, oferecem banho para as pessoas em situação de rua. É, começou lá no Pau de Tarso um grupo. Exatamente. Eles saíram lá do Pau de Tarso, né? Mas eu acho que, assim, devido às novas situações que estão ocorrendo, assim, eu acho que eles vão acabar voltando para dentro do Pau de Tarso. E eles oferecem banho e, assim, kits de higiene, roupas também, né? Às vezes, assim, a pessoa tá um tempo sem tomar banho, tá andando muito tempo nas ruas e chega, tem esse banho, a pessoa se transforma, né? E o Café do Bem fez alguns trabalhos junto com o Banho e Vida. Enquanto, assim, o Banho e Vida oferecia banho, a gente levava assim, a comida, assim, o café da manhã, né? Então, assim, é um trabalho dignidade, único. Né? Leva exatamente, dignidade. Rodrigo. Eu fui visitar o grupo Emmanuel lá em São Bernardo, e eles fazem um trabalho social muito interessante assim, de banho. Só que é fixo, né? Então ele é estruturado para isso. E aí o morador de rua chega, ele joga fora a roupa dele, toma banho, e aí tem um lugar que é separado as roupas, né? E ele pode escolher a roupa. Exatamente. Então, aí ele estava me explicando que o fato do morador de rua poder escolher a roupa dele traz dignidade de volta, porque ele muitas vezes ele recebe a doação e não pode escolher. Ele tem que ficar com aquilo que ele recebeu de doação. É. Né? Ali, como tá, você tem várias caixinhas, várias opções, várias alternativas de escolha, ele traz dignidade para a vida dele de novo, de poder ali naquele momento, né, sair de lá e ainda fazer escolhas. Né? Sim. Thiago, e a dignidade, você... né? Assim, a autoestima. Né? É, autoestima, isso. E o Banho é Vida assim, tá com uma ação muito interessante agora, que eles estão... É o Banho é Vida itinerante. Então... eles estão indo para os principais pontos da cidade, com concentração de pessoas de rua, para oferecer esse banho. E tem um trabalho da Seara que toda semana, todo domingo eles fazem, que é distribuir uma marmitex ali na rodoviária antiga. Eles fazem esse tipo de trabalho todo domingo, entre 11 horas e meio-dia. Né? E o pessoal da praça ali assim, aproveita muito isso também, sim, né? E é muito importante porque, assim, geralmente, assim, tipo, os grupos assim, daqui da cidade, assim, a grande maioria ou se concentra no período da noite, que é o período mais crítico, né? Ou da manhã. Então, tendo esse trabalho de almoço é fundamental. É, porque nós tínhamos ali na SEAC, o pessoal fazia essa comida macarronada com frango para levar para o pessoal lá no domingo. E também tem... Tinha que ser macarronada com frango. A Célio Lemos também fazia a sopa, né, para entregar. É, o sopão. Quer dizer, Thiago, há muita crítica do Poder Executivo a esse respeito. Mas nós que fazemos parte de várias entidades filantrópicas, a gente vê que se não fossem as entidades filantrópicas ajudar, seria muito pior, né? É, inclusive, o Poder Público andou fechando um monte de cozinhas, um monte de pessoal fazia esse tipo de ajuda aí alguns anos atrás, né? Cozinhas grandes aí que fechou. Não sei o motivo, assim, se teve algum problema. E tem um trabalho muito bonito, que é a Obra Social Celemos, que eles ganharam uma cozinha para ampliar a cozinha deles, porque eles trabalham com 300 crianças só lá na, só lá no Célio Lemos. Mas aí é da creche, né? Hein? Aí é a criança da creche, né? Não, na creche também eles fazem uma cozinha, eles fazem um artesanal. Com a horta que eles têm lá, eles fazem uma série de geleias artesanal para vender, para ajudar. E nós estamos procurando ver se a gente muda uma lei, porque eles, para ampliar a sua cozinha, eles precisariam pagar R$60 mil de taxa, né? Então nós estamos batalhando para ver se tiramos essa taxa para que eles possam ampliar, né? Porque lá é um lugar muito bonito, tem uma horta muito bonita, que essa horta ele vende produto praticamente orgânico. A um preço bem razoável. Thiago, você que está acostumado mais lá com Jacareí, há algum tempo atrás em Jacareí, existia em certos pontos lá da cidade o pessoal que ia lá e deixava as roupas lá, né? E para poder exatamente para essas pessoas pegarem a roupa que quiserem para usar, né? É o que eles chamavam de varal solidário, né? Isso eu acho um projeto muito legal, porque em vários pontos da cidade, assim, eles colocavam assim um varal, né? Assim, tudo bem que tinha alguns problemas, que às vezes assim, chovia e tudo mais, mas assim, as pessoas assim, geralmente não se importavam com isso, né? Só que com o tempo, assim, isso foi acabando lá, porque os grupos de lá da cidade, assim, que tem Jacareí, estavam com um trabalho muito forte de entrega de roupas assim, nas ruas. Então isso meio que, né, assim, foi abafado. Assim, mas assim, era muito legal esse projeto que tinha lá. Assim, que a pessoa chegava, assim, podia escolher assim, qualquer roupa. Assim, não só assim, meia, às vezes tinha chinelo. Eles pegavam à vontade, né? E as pessoas iam lá também e doavam. Você colocava lá, né? Isso. Mas tem uma padaria ali, Paraíso, se não me engano, você compra pão e você pode deixar uma quantidade de pão ali para as pessoas passarem e levar o pão para casa. Muito legal. Né? É bacana, muito legal o trabalho que eles fazem lá. Não sei se continua ainda, né? Mas eu mesmo comprei pão, deixei uma parte lá para quem vier precisar de pães, chega ali e leva o pão embora para casa, né? Rui. Eu quero... desculpa, Galinha, só para mim não esquecer aqui, que a próxima que está aqui é a Ronália Gonçalves, está dizendo que o maravilhoso programa, abraço a todos, principalmente o meu irmão Jorge Reis, agradecida por esse café maravilhoso de todos os domingos com temas edificantes. O café maravilhoso que ela está falando é o do Vivência, né? Só que o Carlinhos só fica servindo aqui para nós o café, né? A Ronália é lá de Remanso, né? Remanso, lá da Bahia. Todo domingo ela está aqui nos assistindo, ela está nos vendo. Um grande abraço para a Ronália, que faz um trabalho importante lá também em Remanso, no Centro Espírita Semente de Luz. É porque o pessoal não viu a mesa hoje, que tá farta a mesa hoje de café, né? Uhum. Não é sempre que é assim, não, pô. A não, Antônia Varotto mandou um bolo, né? E o pessoal, bolo de fubá com coco. Bolo de fubá com coco. E o pessoal que está aí pode vir aqui no estúdio. Vocês vão ver aqui, ó. Ali, ó, o Tião Varotto lá fora, né? Vocês podem assistir lá de lá também. Não, tem, e o Pinheiro trouxe um salgado maravilhoso. Como é o nome que você falou aí? Uma Catarina. O Pinheiro, né? Caprichou. Catarina de calabresa, uma Catarina de presunto e queijo. Jorge falou assim, tá muito recheado esse negócio. Tinha calabresa demais no negócio, quase que eu não consigo comer. Pois é. Não, porque a cozinha aqui tá ficando caprichada. Tá ficando sofisticado nosso café aqui. É porque de primeira é só cafezinho, agora café com biscoito. Não vou nem almoçar hoje, viu, Pinheiro, em casa. Não vou nem almoçar hoje. Mas, o Jorge, eu aprendi muito. Eu aprendi muito com meu filho, que ele fazia esse trabalho de abordar as pessoas na rua, mas com relação à droga, né? Era dos narcóticos anônimos. É o Dodô. É o Dodô. E é o mesmo caso do que foi recuperado, né? No caso das ruas, ele tinha experiência para poder trabalhar com o pessoal que era drogado. Né? Então quando o Dodô desencarnou, ele já estava 17 anos limpo já, né? Então, logo depois que ele parou de usar droga, ele já começou o trabalho que nem a gente sabia direito o que ele fazia. Nem eu sabia. Porque ele saía de noite, às vezes, aí por aí, para tentar tirar essas pessoas, ajudar de alguma maneira. E a conversa dele era de olho a olho, né? Igual, né? Era de igual para igual. Sabia. Então, era papo reto como eles, né, gente? E não tinha dito que fosse enganar o Dodô, não. O cara começava a falar, pô, cara, para com isso. Vamos conversar sério, não queira me enganar, não, que eu conheço. Então, era muito bacana o jeitão dele, né? A experiência é tudo, às vezes, né? A experiência é tudo. A Ludmilla, nossa Ludmilla lá de Jacareí, também está. Quanto ao encaminhamento aos abrigos, todos já foram identificados pela prefeitura, mas a maioria deles querem realmente continuar nas ruas. Mas Ludmilla, ela falou antes outra mensagem, Jorge. É? Não, a Ludmilla falou antes? Falou. Ela mesmo falou. Vai, fala, você. Ah, bom dia a todos. Na Casa da Prece em Jacareí temos a entrega das quentinhas da prece semanal, toda terça-feira à noite. Nosso apoio é dos frequentadores da casa e aproveito para agradecer a todos. Legal. E parabéns para a equipe da rádio pela escolha do tema do convidado. Excelente. Ela continua aí. Amélia Fátima de Moraes diz que a educação familiar e o amor é o que falta. Perfeito. É isso mesmo. Pessoal, tá bom pra caramba o papo, mas tá na hora de parar também já. É. Né? Vamos pros aniversariantes? Vamos, vamos. Parabéns pra você, você merece. Então, com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Então, se é festa e embalagem, é na WS. Exatamente. Então, vamos começar aí. No dia 5, o Fernando e a Nara completaram 29 anos de se conhecerem, então eles pediram para falar. Então eu estou falando aqui, viu, Nara? 29 anos que você conhece o Fernando Petit, 17 anos de casado. Namoraram 12 anos, já pensou? Olha só. Hã? 12 anos rolando ela. Não, não é legal falar isso. Passasse... O Rodrigo tava passasse um tempo pouco a mais e nem casava. Não, porque tá louco, tanto tempo assim. Não, você lembra que a gente brincava com ele? Um dia chegou, não, sei. Eu vou casar. Falei, vai casar, vai deixar de enganar a Camila? Sei. Acho que foi seis, acho que mais seis ou menos. Seis anos. Então, mas vamos continuando aqui lá com o pessoal da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 2, que nós não tivemos semana passada, o João Denis Ronck. No dia 4, o Ramon Cardoso. No dia 4, também o João Carlos Arduini. No dia 5, a Tânia Frois. No dia 6, a Rúbia Comodo. No dia 7, Maria do Nascimento. E no dia 9... Esse aí é o que eu vou falar depois, pode deixar. Tem mais dia aí 9, depois? Quem que é? Tem aí alguém importante? Eu falo aqui. Tem mais um ali, não? Não, só tem o Fernando. Eu que tenho tá. alguns aqui então, também. Então, vamos lá aqui. Dia 6, quem faz aniversário amanhã é a Val de Biasi, nossa amiga Val. Val. Dia 7, quem faz aniversário é meu neto, Vitor Augusto, 18 anos. Nossa, 18 anos? 18 anos já? 18 anos. Eu lembro quando nós começamos o programa, você falou, puxa vida. Nasceu. Não, minha filha está grávida. Minha filha está grávida. Nossa. Né? Nossa, você vê? Quando começou o programa. O Vivência vai fazer 19, não, Vivência fez 19, e ele faz 18. Fez 19 e vai fazer o programa 1000, né, em abril. E dia 9, quem faz aniversário... Eu, pelo menos, já fui convidado, que vai ter uma festa grande, é o Rui Barbosa. E vai fechar a rua, ó. Exatamente. Se você não foi convidado, se toca. Exatamente. Porque ele me convidou. Não, eu também não fui convidado. Quando ele me convidou, ele falou, Jorge, estou convidando todos os meus amigos, né? Aí ele falou isso, eu falei, que legal, Rui. Então, pelo menos, eu estou na lista dos seus amigos. Então, o pessoal que ele vive conversando aí, que ele não falou nada, não convidou, se toca que ele não é amigo nada. Se toca, que não é tão amigo assim, né? Dia 9 também, o Fabiano Porto faz aniversário, filho da Bia. Do programa Seja Mais Feliz, toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Exatamente. Tem mais alguém aí que eu não falei aqui, Rodrigo? Tem. Tem a dia 6 de março, você falou da Val, tem o Edson Sardano, tá aqui. Dia 8 de março, Jorge, tá a Marcela Serapião aqui. Isso, tô esquecendo da Marcela, porque é especial. Todo, inclusive, para falar também do trabalho, né? Que eu ia, agora eu não sei se é a Marcela aqui... ou se é a Fernanda, porque não, a Fernanda é a Marcela, que usa o YouTube. Marcela, o dia da mulher, que dia 8 de março é aniversário da Marcela. Internacional da mulher. Eu ia falar aqui por causa da propaganda, que quarta-feira agora, todos os aniversários da Marcela é feito uma carta, um trabalho... de cartas consoladoras mais completo, né? Então, nessa quarta-feira agora, terá o trabalho lá na casa da Marcela. Ela vai fazer entrevista com as pessoas das 6 às 9 da manhã. Então, das 6 às 9 da manhã, ela estará lá recebendo os pedidos das pessoas, pedidos de cartas. Aí depois, quem quiser ir embora, pode ir embora. E a Fernanda vai ficar lá o tempo todo escrevendo. Que não vai receber nada. Pode receber. Não, que vai receber ou não vai receber, é a espiritualidade que decide, né? Então a Fernanda fica escrevendo as cartas. Mas não precisa ficar lá, né? E 4 horas da tarde pode voltar, porque aí ela vai começar a fazer a leitura das cartas 4 horas da tarde. Então, quarta-feira agora, a casa da Marcela fica na rua Avenida Papa João Paulo II, 129, Parque dos Sinos, em Jacareí. Não, à noite não tem. O trabalho à noite não vai ter. Só de dia, 4 horas da tarde, vai fazer a leitura. Deve acabar ali por volta das 6, 7 horas da noite. Atrás da rodoviária nova de Jacareí, né, Jorge? Não, maravilha. E tem mais gente aqui fazendo aniversário. Dia 8 também de março é o Daniel Peagno, né? Lá da Francisca Júlia. Né, acho que também é da Casa do Caminho, né, o Daniel? Sim, é filho do Luiz Carlos Peagno. O Rui a gente já comentou. Joselito, dia 10 de março, Joselito, que é palestrante lá do Recanto de Luz, irmã Sheila. Sempre faz também. Pode falar. Ah, legal. Todo ano ele faz aniversário. Todo ano ele faz aniversário, né, Rodrigo? Sempre faz. Todo ano. Todo ano. Michele vai. É isso aí. E a gente tem aqui também o recado da Thaís Vasconcelos. Conhece alguma Thaís Vasconcelos? Conheci. É minha irmã. Manda parabéns, Thiago. Muito orgulho em ser tua irmã. Que sua prática se reverbere com força aqui em São Paulo. Achei que era seu aniversário, pô. Pela mensagem. É só setembro. Então tá bom. Então agora vamos para os sorteios. Eu não sei se você tem algum aniversariante que você queira comentar também, não? Não, de cabeça você então, não lembra. Tá bom. Vamos para os sorteios, então, com o oferecimento da Livraria da Casa do Caminho. Livraria Casa do Caminho, que é o oferecimento do sorteio. Quem participou conosco, ligou para ganhar o livro, então, o livro do Thiago aqui, Anjos das Ruas. Né? Então, quem ligou aqui pra gente, dizendo, ó, quero participar, bastante gente ligou, então a gente gerou aqui, pôs os nomes, todos os nomes no sorteador aqui.com.br, que a gente usa, e quem ganhou foi o Ari Rangel, que ganhou o livro do Thiago, O Ari Rangel, a gente sorteia o livro pra ele, ele não pega, esses dias ele falou que eu tô com o livro dele aqui, parece que aquele... do Chico Xavier, aquele que a gente gosta, do Bacelli. Uhum. Aquele Foi Assim. Foi Assim. Aí ele falou pro Beto, o meu livro acho que tá com o Jorge, eu nem sei mais onde é que tá esse livro agora, Ari. Mas eu tenho um lá. Isso, depois na hora que encontrar a gente guarda pra ele. Eu devo ter guardado também pra ele, mas não sei mais onde é que tá. Não, mas o motivo de eu ir lá visitar o trabalho dele, não sei se o Ari já tá com o trabalho. Tá sim, aquele trabalho no sábado lá no Euripides. Sábado na parte da tarde, lá na casa de Euripides, em Taubaté. Muito legal, um trabalho de psicografia, se vocês quiserem conhecer também. Vão todos lá no sábado. Legal, muito bom. Conhecer o trabalho do Ari. É um trabalho de psicografia sem entrevista, né? Ele se abre pra espiritualidade lá e é evangelho. Acontece um evangelho também durante o trabalho, é muito legal, um evangelho público. Então é isso, eu sorteio aqui, bastante gente participou e a gente agradece a participação de todos vocês. Agora a gente vai... Quando a gente escuta essa música, Thiago, é a hora da dica, né? Então a gente pede para você dar uma dica aí de um livro ou algum seriado, alguma coisa que você acha que gostaria de dar uma dica para o pessoal assistir um filme ou um livro que você leu recentemente. Alguma dica para os nossos vivencianos. Olha, agora, se eu pudesse falar vários aqui, eu falava, né? Mas, assim, parece até que foi algo já assim, combinado, assim, porque essa semana... Eu me deparei com muitas pessoas que queriam, acho que aprender um pouco, assim, conhecer um pouco do Espiritismo, né? Saber um pouco dessa doutrina. Pessoas que estão, acho que, né, assim, se interessando agora, que vieram de outras religiões, né? E se eu pudesse, acho que, indicar um livro, né? Assim, tem aquelas obras básicas que a gente conhece, né? Mas eu indicaria... Acho que um livro que geralmente assim, se usa nos cursos básicos. Assim, antes de começar, acho que é aí, né? Que é Entendendo o Espiritismo. Eu só não me recordo, acho que o autor, se alguém aqui lembrar. Edgar Morin. Isso, perfeito, é. Uhum. Então, tipo, é um livro que vai dar um norte, né? Assim, fala de vários assuntos, fala assim, do caso das Irmãs Fox, das mesas girantes, né? E explica as estruturas de diversos, né, assim, dos livros básicos aqui da obra. Então, assim, para quem está começando, assim, eu acho que se começar por esse livro vai ter um bom norte. Eu pus o link aí pro pessoal, tá aí, Hora da Dica, coloquei o link aí da Amazon, que é um link patrocinado, um link, quer dizer, que apoia, né, nos apoia também quem comprar por ele, e pode acessar aí o livro do Entendendo o Espiritismo. A Célia Bila tá pedindo que ela quer saber mais sobre o Banho e Vida, se ainda dá tempo de informar, e ela quer o contato. E olha, eu vou ficar devendo contar de novo, tá? Assim, mas depois eu deixo o contato aqui do Denner, que é o presidente do Banho e Vida, né? E aí, assim, eu tenho certeza que ela pode ligar pro Denner, que o Denner vai se assim, orientar direitinho. Eles também têm o Instagram deles, né? Tá aqui o número dele. Isso, legal. O Piero passou aqui o número dele. Eu vou passar pode passar o celular? O WhatsApp? Dele? Tem o Instagram deles também, assim. Se quiser começar pelo Instagram, acho que é melhor. Tá bom. Tem o Instagram de vocês, que é o Café do Bem, SJC. Já deixei aí também pro pessoal entrar. Então é só colocar Café do Bem, SJC. Ah, do dele, Banho e Vida, SJC também. Isso. Banho isso e Vida, SJC. No Instagram. Bastante gente ainda aí, eu não sei se tem outras perguntas. Tem muitas depoimentos. Mas agora já são 10h27, tá na hora da gente pedir desculpa para quem nós não falamos, né? Pedir desculpa, muita gente falando, parabenizando o Thiago pelo trabalho, muitas pessoas, né? Muitas pessoas que não conheciam e passaram a conhecer a partir de agora. É porque às vezes a gente fica assim, no anonimato, assim, quem não vai para a rua muito, essas coisas, não sabe desses movimentos que acontecem aí na rua, que tem muitos movimentos assim, né, de ajuda. Tanto nós, da doutrina espírita, como os evangélicos, como os católicos, muita gente fazendo trabalho dessa maneira aí que todo mundo precisa. Então, legal. Rodrigo, vamos nos despedindo aí? Vamos. Deixa eu abrir aqui o livro aqui, vocês conhecem? Na essência, nossa essência é sempre boa, pois somos partículas da essência maior, que é Deus. Obrigado a todos. Na próxima semana, quem é o nosso convidado? É o Ladenir da Silva. Conhece? Então, essa aí vai ser a enquete que o Rodrigo vai colocar durante a semana. Eu, né? Eu já sei. Que é o Ladenir, quem é o Ladenir da Silva? Ou então, assim, você conhece o Ladenir da Silva? Sim ou não? Entendeu? Sim. É o nosso grande amigo Nil. E o Nil, falar, que essa capinha, fez os desenhos capa, aqui a capa também. Dos livros, aí, a capa dos nossos livros é o Nil, que sempre bola, né? Sempre faz todas as capas. Os desenhos. O desenho do Vivência, a logomarca aqui do Chico, painel, todas as coisas nossas aqui é o Nil que faz. E a semana que vem nós vamos falar sobre isso, essa espiritualidade que tem também. Arte no espiritismo. Exatamente. Quando eu peço para ele fazer uma capa, demora pouco tempo, ele quer saber o tema, né? O que nós estamos falando no livro. E daqui a pouco chega a capa aí. E qual que vai ser o tema do programa? E a melhor capa foi aquela que você está de costas. Segundo ele, eu não gostei. Eu não gostei muito, porque eu falei para ele: Nil, faz uma capa onde eu fique bem bonito. Aí ele fez a capa e eu de costa. Ele falou: foi o único jeito que eu achei de deixar ser mais bonito, foi de ser de costa. Né? E qual que vai ser o tema do programa, do próximo domingo? A arte no espiritismo. Legal. Com Nil da Silva. E a pessoa que não conhece ele vai conhecer ele aí, que o Nil tem uns trabalhos muito bacanas agora que ele está desenvolvendo também com a arte. Por exemplo, muitas pessoas estão fazendo biografias, pessoas famosas aí estão fazendo muitas biografias. E o Nil está trabalhando muito com isso aí, ele vai trazer aqui para mostrar para a gente também trabalhos aí muito bacanas que ele fez. E aquele logomarca lá do Vale Sul. É de autoria. O foi ele que fez. Muitas logomarcas aqui de São José dos Campos. Muitas logomarcas de São José dos Campos foi ele. O Nil trabalhou no PegPag, rapaz. Lembra do PegPag? Primeiro hipermercado que nós tivemos aqui em São José dos Campos. E ele trabalhou comigo lá na Tecelagem Paraíba. Então, você vê. A do Gigavale também, lá do Gigavale também foi o ele. Gigavale fez, né? Foi o. Do Gigavale é o bonequinho lá do Gigavale, né? Foi ele que fez também. A do Gigavale? É. Foi. É. Olha só, bacana. Uhum. Ô, Jorge, mas ele tem também um desenho infantil que ele faz, né? Desenho dele, tem trabalhos maravilhosos, o Nil. Tem os Mazons, mesmo que ele criou. Os Mazons, um grupo, que os gatos de bigode. Os gatinhos de bigode lá, as coisas tudo. Artista plástico. Então vale a pena o próximo domingo, às 8 horas aí, dia 12, estar aí conosco, né? E tá chegando o programa 1000 também, né? Chegando o programa 1000, vai ter uma grande surpresa aí. A gente, não surpresa, então, não pode, a gente vai anunciar antes. Até para convidar o pessoal para vir. Mas, bom, a gente fala que eu recebi naquela época do telegrama. Eu recebi um telegrama de um parente meu que vinha lá de Patamuté. O telegrama estava escrito: chegarei amanhã 10 horas da noite de surpresa. De surpresa, né? Espere na Duta. Então, programa 1000, que vai ser dia 16 de abril, né? 16 de abril, e dia 15 vai ter uma palestra aí. A gente está trazendo uma pessoa aí de Uberaba, Araxá, né? Para cá, e aí vale a pena aí vocês participarem. A gente vai anunciando aí mais perto. E com o Nil também, amanhã nós vamos falar do... Amanhã não, no próximo domingo nós vamos falar do próximo livro nosso, que é Contos e Causos. E Conquista, né? E o livro Contos e Causos, cada capítulo o Nil fez uma arte. Para cada capítulo ele fez uma arte. Né? Inclusive nós vamos colocar essas artes como... As originais nós vamos levar também para o dia do lançamento para vender lá também para as pessoas. No cordel. Em cordel, em estilo cordel. Mas é surpresa o cordel. Não, nós vamos mostrar nós vamos mostrar na próxima semana também. Legal. Bom, beleza. Vocês são cheios de surpresa, nunca vi isso, cara. Bom, então eu vou agradecendo aqui o pessoal. Só comentar aqui o resultado da enquete que a gente fez aqui. Então, quem entrou aqui, participou da enquete que a gente perguntou: você já participou de algum trabalho social com moradores de rua? Foram 86 votos, né? Desses 86, 48 disse que sim e 52 disseram que não. Né? Então está quase na metade ali, dizendo se participou ou não de uma enquete. Então a gente agradece a participação de todos vocês, convida para o próximo programa às 8 horas, vai ser muito bom com o Nil. Falar aqui para o Piero se despedir aqui também, o trainee aqui da técnica. Eu eu agradeço a oportunidade de participar do programa e estreando aqui como estagiário do estagiário aqui. É muito bacana a experiência aqui. Realmente, dar os parabéns pro Rodrigo. Isso aqui é, acho que é mais difícil que pilotar um helicóptero, viu, gente? É muita coisa para mexer aqui. Tá de parabéns. Não, agora você entendeu porque caiu o cabelo aqui, né? Então. Não, e quando eu falei que se precisasse era para me treinar, ele falou assim: não, Carlinhos, fica na sua só fazendo oração aí, que aqui o negócio não é pra você, não. Aqui o negócio. Rodrigo, só um adendo aí: o livro Entendendo o Espiritismo, viu, Thiago, também, ele mudou o nome, né? O nome agora é Espiritismo Primeiros Passos. Então, mudou? Só para colocar aí como se coloca pelo Amazon, né? Se o pessoal, de repente, alguém pode querer comprar. É isso, porque no Amazon eu encontrei não encontrei Espiritismo Primeiro Passo, só o outro. Não está no Amazon ainda. Não. Né? E também, tá aqui, achei. Espiritismo achei. Primeiros Passos. Achei. E tem também de Kardec, né? O que é o Espiritismo. Achei. Não, mas aí isso aqui foi a dica do Thiago hoje. Ah. O livro Entendendo o Espiritismo, que a gente usa no curso básico. Acabei de encontrar. Mudou o nome, agora chama Espiritismo Primeiros Passos. Pronto, já coloquei aí no link no YouTube também para quem está assistindo. Poder clicar aí também, baixar, comprar. Foi o Daniel que mandou, mandou para mim a dica aqui. Show. Daniel, que é lá do Paulo de Tarso. Daniel é do Paulo de Tarso, né? Daniel é Paulo de Tarso. Show de bola. Então, vamos lá, então, agradecendo aí. A gente depois passa para você, Thiago, fazer as suas considerações finais. Carlinhos, suas despedidas aí. E agradeço ao Sérgio, ao Thiago, ao Rui, ao Jorge, ao Piero, ao Rodrigo, ao Tião Varoto e a toda a família vivenciana, desejando um ótimo domingo em família, que tenham o seu frango com macarronada, que tenham o seu cardápio preferido, e fiquemos todos na paz, na luz e no amor de Jesus em família, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigado. O Sérgio, microfone para as suas despedidas. Agradecer os ouvintes aí, né, que estão todo domingo aí acompanhando, e hoje principalmente com meu filho aqui, né? E vamos fazer o que for possível aí, né, daqui para frente, para ajudar esse pessoal que está na cidade aí fazendo esse tipo de trabalho, né? Conscientizar as pessoas que isso é necessário para a gente ter aí um Brasil melhor, como antes de dizendo por aí, né? Então, um bom dia para todo mundo. E até a próxima semana, né? Não estarei aqui, mas vai dar o programa, né? Se Deus quiser. Tiago, então as suas considerações finais e também uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Tá certo. Primeiramente eu queria assim, agradecer a essa equipe aqui da rádio, né? Assim, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui, foi um aprendizado lindo, assim, incrível. Voltarei outras vezes, viu, Rodrigo? Né? Ó, você já está contratado. Legal. Porque é a segunda edição, né? Quero agradecer, assim, primeiramente, assim, a família, né? Que sempre me apoia em tudo. Ao meu pai aqui, meus irmãos, a minha esposa lá em Jacareí também, né? A todos os amigos aí que sempre ajudaram, assim, de alguma forma, com vibrações, com pensamentos positivos, né? A Deus, principalmente, né? E se Deus quiser, a gente vai continuar com esse trabalho aí firme e forte, sempre dentro da doutrina espírita. Agora eu queria, né, fazer uma pequena oração aqui, né? Vamos nos acalmando, elevando os nossos pensamentos ao Mestre amado Jesus. Vamos agradecendo aqui hoje a oportunidade de estarmos reunidos para mais uma manhã de aprendizado, de paz, de harmonia, e que a espiritualidade amiga continue nos envolvendo, para que essa semana seja abençoada, em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, e acreditar que no futuro nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição: que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.